Projeto X Podcast. Thinking of you wherever you are. We pray for our sorrows to end. And hope that our hearts will blend. Now I will step forward to realize this wish. And who knows? Starting a new journey may not be so hard. Or maybe it's already begun. There are many worlds. But they share the same sky. One sky. One destiny. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E o tema dessa semana é um tema muito, muito, muito especial. Um tema que foi pedido por muitas pessoas, um tema pelo qual vocês estavam esperando, vocês pediram e a gente também estava esperando muito. O tema de hoje é Kingdom Hearts. Oh yeah! Oh yeah! Acho que é uma das séries mais de jogos mais marcantes pra mim e pras pessoas que estão aqui. Vou imaginar que é. Eu sou a Adri e se você tem um sonho, não espere, haja. Essa é uma das pequenas regras da vida. Got it memorized? Oh, got memorized. Aqui é o Mugi e... peguem suas chaves, pois hoje é dia de abrir as portas da esperança! Vai! Caraca! Que beleza! Muito bom! Parabéns! Não vou nem falar nada! Caraca! Eu não duvido que esse seja o final, mano! Do Kingdom Hearts 3, tá aí, sai, você cantou a bola, vai ser isso aí, cara, você vai ver. Bom, aqui é o Cabeça e there are many worlds, but they share the same sky, one sky, one destiny. One sky, one destiny. Até repito. Ah, essa frase. Até repito. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso amigo Mário Toledo. Eu sou especial, não, brincadeira. Cara, o Mug também é especial. É especial, todo Mug também é especial. Todos somos especiais, alguns mais especiais do que, os outros, né, Mug? É! Bom, aqui é o Mario e eu recomendo que vocês não comprem carteiras do Kingdom Hearts. Eu tenho uma e a minha tá totalmente ferrada. Pô, cara, que mancada. Eles só sabem fazer Keyblade, né? Carteira ninguém sabe não, fazer. É. Eles também não sabem fazer isso, cara. É uma merda. Eu sempre procuro uma Keyblade podástica assim, mas as que são lá dos Estados Unidos. Então vai pros Estados Unidos e comprar uma e volta. Seria nem todo isso, mundo é rico, é, só pra essa, dizer. Essa é a explicação mais simples quando você tem milhões de reais de dólares na sua conta. Eu não tenho 3DS. É, desculpa, é. Né? Desculpa. Desculpa. É um 9DS. Não, Hulk, não. Bom, feitas as apresentações, a gente vai começar a falar um pouquinho da série. Uma série de jogos de ação, action RPG, desenvolvidos e publicados pela Square Enix desde a época em que ainda era Squaresoft, que é uma colaboração entre a Square e a Disney Interactive Studios, sob a direção do Troll Supremo Tetsuya Nomura, que já tinha uma certa tradição nos trabalhos dele dentro da Square, porque ele foi character designer de vários jogos, inclusive alguns Final Fantasy mais recentes. Você vai descobrir que toda a série, ele é o maior filho da puta de todos. É, com o maior, certeza. Grande. Meu Deus. Kingdom Hearts é uma salada completa que mistura várias histórias da Disney, mas que são baseadas num universo que é criado especificamente pra série. Legal você pensar, né, que tipo, duas coisas que são totalmente distintas, Square Enix e Disney. Você pega, tipo, exato. Você nunca imaginaria, antes de assistir Kingdom Hearts, que daria pra se fazer algo em cima disso. Aquelas coisas assim, quando você escuta o conceito da de vamos misturar Final Fantasy e Disney, todo mundo fica, a primeira reação é, não tem como isso dar certo a princípio. Mas, o que a gente foi descobriu é que não só dá certo, como dá pra fazer uma história... é diferente, que tem Disney, que tem Final Fantasy, mas é uma história por si só. Não é uma coisa que foi jogado aí pra ir... Exato, exatamente. Tem um plot, tem uma profundidade, um drama, muita coisa envolvendo ali. É, não é só um drama, eu acho que é a característica, por exemplo. De fato, o Kingdom Hearts ele é um de RPG, né? E colocar o universo Disney dentro disso, os personagens da Disney eles são exclusivamente americanos, né? Eles não têm esse perfil japonês, sabe? Isso foi uma tarefa completamente difícil, sabe? Uhum. Muito mais que o crossover em si. Você tá tentando colocar dentro de um público que tá acostumado com um estilo X, você tá tentando colocar um estilo Y totalmente diferente e juntar os dois pra fazer funcionar, né? É, sim, eu concordo. Vendeu acho milhões. Que por mais que os... Milhões! Por mais que os jogos de RPG eles sejam fantasiosos, o universo Disney, ele é uma fantasia completamente à parte, sabe? Eles não se correlacionam, eles não têm uma característica igual, sabe? Não existe. É tipo não... você tentar imaginar o jogo do Mickey de Super Nintendo mais qualquer Final Fantasy. Tipo, não. Tipo, não. Não é a mesma coisa, não é, junta. Mas Kingdom Hearts transcendeu isso. E o mais incrível é que a primeira reação que você pode ter é que vai ser assim, ah, vai ser um jogo bobinho, vai ser um jogo infantil. É. Completamente infantil, bem criancinha. Totalmente assim, voltado pra criança. Não é o caso. Não, não tô dizendo que o público-alvo é o adulto. Mas ele não é um jogo puramente infantil. Tem elementos, sim, que remetem a fábulas e tudo mais, mas ele é um jogo bem mais denso, bem mais profundo do que essa análise inicial pode permitir que você veja. Mas eu acho que... feito pela Square, eu não sou um grande conhecedor, mas assim, a Square não tem esse perfil de jogos infantis. Todos os jogos da Square são jogos mais profundos, a sua grande maioria, principalmente os RPGs, né, que é onde ela se destaca mais, são sempre jogos extremamente complexos, com tramas sempre confusas e tramas emboladas, e personagens muito profundos e bem construídos. E eu digo mais, ele não é focado tanto para um público mais infantil, justamente pelas personagens e pelos mundos que eles colocam da Disney. Eles colocam personagens dos mundos que são aqueles que a gente, que tem 18 a 20 e poucos anos, viu quando era criança. E depois, exatamente, depois que você é criança e viu Disney, você foi o quê? Foi jogar. Foi jogar o quê? Final Fantasy. Então ele foi crescendo com a pessoa. Então, por exemplo, ela pensou, vamos pegar o público que jogou Final Fantasy nessa época e há tempo atrás tem aquela nostalgia da Disney. Eu acho que o mais importante que no Hearts aqui é o seguinte, todo o contexto do Walt Disney, ele preserva uma história, entendeu? Todos os personagens da Disney, eles são característicos. E que no Hearts ele conseguiu usar todo esse universo Disney sem modificá-lo drasticamente, né? Então você vê, por exemplo, o Donald e Pateta, eles ainda são característicos da criação de Walt Disney, sabe? Eles não perdem o valor que eles agregaram durante todos esses anos. Eu acho que até mais importante do que esses personagens, entre aspas, os heróis, os vilões, né? Você pega os vilões, as bruxas, os personagens que, teoricamente, eles têm uma motivação X dentro da sua história original, eles funcionam muito bem com esse plot muito maior que Kingdom Hearts cria, de roubar corações, blá, blá, blá. Tudo isso funciona muito bem, especialmente sem se caracterizar. A Maleficent. Sim. Especialmente a Maleficent, que é uma vilã sensacional. Eles conseguiram fazer com que ela fosse perfeitamente fiel ao filme original de onde ela veio, que é a Bela Adormecida, mas ainda assim souberam dentro aproveitar a universo. Personalidade. O mais incrível é que é isso, misturar... O desafio de misturar coisas muito diferentes existe, claro que existe. E não é qualquer empresa que consegue fazer isso. Mas... eles não só conseguiram, como criar uma mitologia própria. Que eles foram além. Que não basta só saber usar bem os elementos que eles têm. Que diferencia eles que eles criaram um universo próprio, um plot próprio, uma mitologia própria que funciona muito e que se sustenta. E que depende desses elementos externos? Depende. Mas ainda assim, consegue ter uma vida própria muito boa. Bem, falando de vilões, eu, Walt Disney... Só digo uma coisa, final de Kingdom Hearts 3, o Walt Disney é o vilão. Certeza. Só pode. Não, não vai ser, cara, porque sabe qual vai ser o final de Kingdom Hearts 3? O Sora vai estar sonhando, ele vai acordar em Destiny Islands e falar, caramba! Que nossa, olha só! Olha, que bad trip! Eu já vou deixar dito aqui, se isso acontecer, nós todos, que vocês que estão escutando e a gente que tá gravando, a gente vai fretar um avião, a gente vai lá pro Japão e a gente vai pegar a cabeça do Tetsuya Nomura e colocar numa estaca, ok? Deixamos isso combinado, que se cair pra isso plot de, ah, foi tudo um sonho, ele não vai merecer estar vivo mais. Eu não duvido. Só digo isso. Eu não duvido. Dele, eu não duvido, cara. Não duvido. Que ele ia falar, o Sora vai levantar e falar, cara, que festa louca. Bem, só colocando aí, a gente tá falando Sora, mas então, a série, ela gira em torno do personagem principal, Sora, né? Que ele busca por seus amigos e encontra personagens da Disney, Final Fantasy e The World Ends With You. Cada um fica em seu mundo próprio dentro daquele universo. Eu acho que isso faz assim, até parte mais do contexto geral, que se não me engano, teoricamente era tudo interligado, mas aí quando as trevas assumiram o mundo, os universos foram separados, né? Os universos das obras cinematográficas e do Final Fantasy foram separados entre si e eles não sabem da existência deles até os eventos que acontecem no Kingdom Hearts 1. Isso. As visitas em cada mundo, ele não é o plot principal, assim, do jogo, ele não é a motivação principal. A motivação principal é um outro plot que tá por trás, que é a busca entre os amigos do Sora e outras coisas que vão acontecendo nos demais jogos. Mas, sim, existe uma motivação em cada mundo pro personagem Sora ir visitar, né? Mas já que a gente falou um pouquinho desse universo, falar um pouco dos jogos, que até agora foram lançados 8, não tô contando os remakes, os remasters e afins, mas até agora foram lançados 8 jogos pra diferentes plataformas, o que só caracteriza ainda mais o Nomura como um filho da puta, porque ele quer falir todo mundo, porque ele fez jogos pra todos os consoles que existem. Faltou exclusivo pro Xbox. Não teve de Xbox. Vai ter o 3, vai sair pro X-Caixa 1. Não, pro mas... Xbox 360 não teve, mas pro 1 vai ter. Beleza, mas não vai ser exclusivo. O que que esse filho da puta vai fazer só com Kingdom Hearts 3? Porra nenhuma, né? Porque se a gente que tem todos os jogos não entende a bagaça, imagina o cara que pegar o último. Kingdom Hearts 1, ele deu início a toda essa saga do Sora, que é um menino que mora em Destiny Island, uma ilha no meio do nada, que não tem correlação nenhuma com uma região, um país ou nada do tipo. É simplesmente um lugar onde moram algumas pessoas que também não são mostradas, a não ser as crianças, que moram junto com Sora. Então, nessa ilha, Sora mora, ele convive com outras duas crianças, chamadas Rico e Kairi, que são amigas deles. E o Sora e o Rico, eles são rivais. Não é explícito se é por causa da Kairi, etc. Essa ilha ela tem um quê de misterioso, porque dentro dela existe uma porta que nunca foi aberta, né? Entre uma caverna que o Kairi, o Rico e o Sora se encontram. E os três personagens, eles têm um propósito, um sonho de sair no mundo afora. Então eles planejam criar um barco para velejar através do mar, encontrando mundos que estiverem além do horizonte deles. E isso eu acho uma puta sacanagem até hoje. Porque eu realmente queria saber o que tinha demais no mundo do Destiny Island. Nada, eles dão a volta. Chegam de novo. Absolutamente nada. Sabe o mundo do Sr. Kaiô? Eles vão descobrir que é isso, exatamente. Sabe? Exatamente. É um planetinha pequeno, eles ficam dando volta. Esse é tipo o planetinha do Pequeno Príncipe, sabe? Eles iam sair remando por uns 3 dias e iam voltar pra ilhinha deles. É nesse meio tempo que... Quando acontecem algumas coisas na ilha, em um momento à noite, no meio de uma escuridão, o Sora acorda e ele procura pela Kairi e pelo Rico. A Kairi foi envolta em trevas, ela foi sugada por um enxame de trevas. E aparecem, primeira vez, os Heartless, que são inimigos das trevas, sombras, sem coração. É nesse momento que o Sora, ele, eu não lembro, vocês podem me corrigir, que ele consegue a Keyblade sem querer. A Keyblade é lurada na mão dele e ele consegue enfrentar os Heartless. Que é a única arma que consegue derrotá-los. Afeta. Afeta de fato os Heartless. E ele descobre que o Rico ele foi possuído pelas trevas e possuído pelo desejo de poder. Que isso influenciou. Ele e o Sora, eles duelam. E o Sora acaba se perdendo em outro mundo. Que é chamado... Agora eu esqueci o nome do mundo no... O Traverse Town? Traverse Town. Eles chegam a duelar? Eu tenho quase certeza que sim. Nessa parte, não. Então, eu acho que é só uma CG. Se eu não me engano, que é só uma CG. Eu acho que é uma CG. É que assim, eu lembro que, se não me engano, nessa parte, o Rico chama o Sora pra ir com ele e o Sora não aceita. Aí, nisso, o Rico é envolvido pelas trevas e some. E aí, o mundo todo começa a ser destruído e o Sora luta contra um Heartless gigante e aí ele vai parar em Traverse Town. Isso, eu acho que é alguma coisa desse tipo. Traverse Town, na verdade, é um lugar onde todas as pessoas perdidas acabam. É como um limbo. Acho que ele é feito de fragmentos de mundos perdidos. Exato. Tanto é que quando... Já dando spoilers, desculpa, se vocês não jogaram nenhum ainda, vocês vão tomar um spoiler. De infinito. Se não me engano, quando os eventos do primeiro Kingdom Hearts acabam, Traverse Town desaparece. Porque as barreiras entre os mundos foram refeitas e os fragmentos... dos mundos que foram desaparecidos, eles foram reconcentrados nos mundos originais. Aí Traverse Town desapareceu. Só que isso entra em conflito com algumas coisas, né? Contexto que apareceu em Kingdom Hearts 2. Cara, mas... peraí. Você falou uma palavra-chave em Kingdom Hearts. Conflito. Conflito. conflito da nossa cabeça com o plot, com o roteiro. Cara o que tem de conflito em Kingdom Hearts não tá escrito, velho. Exatamente. Assim, é uma outra coisa que você... Chega uma hora em que você segura na mão de Deus e vai. Você desiste de tentar fazer uma timeline clara na sua cabeça, porque quando começam a aparecer as timelines alternativas e viagens... Algumas viagens no tempo, coisas que o valham... Tava tudo não, bem. Nem fala isso, porque se... Nossa, se tiver um universo paralelo em Kingdom Hearts, fudeu. Você não vai entender nunca pra sua vida. Viagem do tempo também... É isso que eu ia falar. Não, já tem viagem no tempo. É verdade. Isso não é bom. Ainda nunca bem que eles viajam no tempo. Nunca funciona. Universos paralelos, perdeu. Vai sair spin-off e atrás spin-off, fora vai para o futuro, sabe? É. São um jogo só no futuro. Então, nesse meio tempo, acontecem outros eventos que não são em Traverse Town ou em Destiny Island, mas sim no conhecido mundo da Disney, que o Mickey é um rei do seu próprio mundo, e o Donald, Pateta e a Mickey também regem junto com ele, um reino desconhecido que eu não faço a melhor ideia. E o Mickey desaparece por algum motivo, ele é um mistério até então, que ele sai atrás, ele encontra um... Agora eu não lembro de cabeça, faz muito tempo que eu joguei, tá? Mas, se eu não me engano, ele já tem essa noção do que tá acontecendo aqui. Já, né? Já. Ele já tava lá nos eventos do Birth by Sleep, ele já tava. É. Ele já tava lá no meio dessa... Tanto dessa é que ele deixa uma carta pro... Ele deixa uma carta explicando por que ele percebeu que tinha alguns mundos desaparecendo, alguma coisa assim. E ele deixa uma carta, que não era pra ninguém ficar sabendo, mas considerando que os assessores dele são muito inteligentes, né? Porque o Pateta e o Donald são inteligentes pra caralho. Muito. Obviamente todo mundo ficou sabendo. E por causa disso que o Donald e o Pateta foram seguir as instruções do rei, que era de achar o garoto com a chave. Por acaso, é o Sora. E como todos os mundos acabam em Traverse Town, eles realmente se encontram em Traverse Town. Não só eles, como eles também se encontram com alguns personagens da Square. Né? É, exatamente, Final Fantasy. E aí eles decidem se juntar e ir para altas aventuras, causando grandes confusões nesse universo animado. Essencialmente. Isso, é isso, é a série. Isso é a série, essencialmente. Quem dera fosse simples assim. Quem dera. Quem dera que nossas cabeças não estejam pensando, tipo, milhões de coisas que, tipo, Kingdom Hearts 1 deixou aberto e não foi respondido. Não, eu acho não, que assim... tava tudo muito bem até antes da cena pós-créditos do Kingdom Hearts 2. Isso. Tava tudo bem. Não, tava tudo aí bem. Não. Que a coisa começou a ladeira abaixo. Tá de sacanagem. Tava tudo bem até sair o Kingdom Hearts 2. Aí você falou, cara... O que aconteceu aqui? Eu acho que assim, tava tudo muito bem amarrado com Kingdom Hearts 1. A motivação deles irem pra outros mundos tava muito certa. E todos os eventos que acontecem nos outros mundos, eles se auto-explicam. Eu acho que Kingdom Hearts 1 é o jogo mais fechado de toda a série. É que ficou simples. Ficou simples. Por exemplo, você não ia imaginar a profundidade de coisas que poderia estar gerando em cima daquilo. Entendeu? É porque, teoricamente, o Kingdom Hearts 1, ele se fecha. Né, você tem toda a questão, o desenvolvimento do plot, o clímax, e você fala, ok, beleza, deu. Aí, aceito. Você tem a continuação, que é o 2. Vou imaginar que a continuação é o 2, porque é o que você... Se jogou você... Não, você é porque você acredita que o jogo que vem após o 1 é o 2. Infelizmente, só a gente pensa isso, né? O filho da puta não acha. Aí você joga o 2 e fala, cara, o que aconteceu aqui, cara? Oh, eu não joguei o jogo, eu não joguei certo o outro jogo. Que tá, ué? Tipo, quem é esse personagem? Eu não me inscrevi pra essa porra. Quem é esse personagem? Quem é você que você fez com o Sora? É, aí, com esse desenvolvimento, só vai ficando tudo mais confuso. Mas como o Mario falou, o Kingdom Hearts 1 é o mais fechado e depois a gente vê o Birth by Sleep, que é passado e tal. Tá, não, okay. Não, calma. Não. Você tá falando nos que são fechados. Não, entendi. Não, ele se fecha. Se você jogar só o Birth by Sleep, ele meio que se fecha. É, eu concordo. É que eu acho que assim... Se você nunca jogou nenhum Kingdom Hearts, jogar o Birth by Sleep, você entende. Exato. É, assim, eu acho que você não vai ter uma motivação muito grande pra jogar o Birth by Sleep, porque a principal motivação é realmente saber tudo o que aconteceu. Agora sim, no Kingdom Hearts 1, a motivação principal do Sora era reencontrar os amigos. E ele até reencontra, mas ele não consegue salvá-los, entendeu? E isso até deixa uma ponta, uma frestinha só aberta pra comprar uma nova história, né? Mas é, como uma trama, como um drama, a história se fecha. Ela podia ter terminado ali, pra mim. Entendeu? É bonito, o final é muito lindo. Eu chorei, eu acho triste, acho bonito, mas... Quem não? Poderia ter terminado ali. Foi válido. Ela é uma experiência completa, por si só ele se fecha, como um jogo, como uma narrativa, ele se fecha. Mas infelizmente não era só isso. Eu acho que a gente pode colocar que a série de Kingdom Hearts, ela tem uma cronologia tão certa quanto Suzumiya Haruhi. Meu Deus. Lançado da primeira vez. Você tá falando do anime, né? É. Entendi, você assiste o anime de Suzumi, você não entende nada do que tá acontecendo. Você tem porra nenhuma. É uma cronologia, o Mario vai concordar, talvez, fazendo um paralelo aí com outra franquia, quanto o Zelda. É, e aí na Zelda, você consegue jogar todos individualmente. Exato. Né? Diferente sem se preocupar com o... Sem se preocupar de entender o universo, tipo, sei lá, do Link to the Past. Eu acho que sim. Eu acho que sim, concordo. Agora, Kingdom Hearts, tenta jogar o Chain of Memories, por exemplo, sozinho. Exato. Você vai ficar... What? Não, o desafio não é jogar ele sozinho, é jogar. O Chains of Memories, o problema dele é jogar. O Chain of Memories tem uma jogabilidade tensa, mas a história dele é boa. Eu acho Chains a história do Chain of Memories muito legal. Então, ela é muito boa. É que assim, ainda foi deixada uma ponta em Kingdom Hearts, que ele tem um final secreto, né? Que tem. É o Sora, o Donald e o Pateta, eles indo pra algum castelo. Continuar procurando o Rico, né? Que ainda não estava salvo totalmente, vamos deixar dessa forma. Uhum. Falar, não, vamos continuar, não vamos parar agora. Já viemos até aqui, vamos continuar. Né? Exato. problema é que o Chief Memories, ele começou aí, entendeu? Ele foi lançado pra Game Boy Advance, cara. E a série principal já tinha começado no PlayStation 2. E, assim, isso não tem sentido nenhum, porque quem vai jogar GBA não tinha jogado do PlayStation 2 antes. E quem tava jogando PlayStation 2 tem que jogar do GBA, sabe? Exato. Começou aí, eu acho, o problema. Fizeram um jogo, isso foi a motivação do remake, né? Mas o jogo não se dá o trabalho apenas assim, zerei. Não, você tem que zerar o final secreto. Se você não tiver os finais secretos, você não vai entender, porque vai faltar coisa. Aliás, uma coisa pra deixar você, as pessoas que jogaram de forma a ver o vídeo pós-créditos do Kingdom Hearts 1, que é o Another Side, Another Story. Ele é uma palhinha do que viria só no Days, muito tempo depois. Só que, originalmente, ele não tinha sido pensado como um teaser pra um jogo. Ele só tinha sido feito pra mostrar conceitos que o Tetsuya Nomura ainda queria incluir na série. Ou seja, ele colocou aquilo sem saber realmente se viria, assim, provavelmente já tinha a ideia de fazer um jogo, mas não era nada certo, não saberia quando esse jogo sairia, como ele seria mostrado. Aquilo era mais um teste de conceitos do que realmente um teaser pra algo que já tinha concreto na época. Imagina se eles não tivessem feito o Days e aquela cena tivesse ficado perdida. Eu acho que não existiria toda a sequência de jogos que teve posterior aqui no Hearts 1, mas, assim, eu ainda acho o Chief Memories bem-vindo, porém eu não acho que ele é um spin-off, porque a história que ele conta é importantíssima pro cara saber pra jogar aqui no Hearts 2. Não, ela é imprescindível pra você entender que caralhos é o começo do Kingdom Hearts 2. Exatamente. Por sinal, se for pra apontar um spin-off de verdade, acho que de spin-off seria o Days. Só o Days. Porque os outros têm o mesmo conjunto de protagonistas. O Birth by Sleep tá dentro da mesma... Eles estão dentro da mesma cronologia. Não tem muitos paralelismos. O único que é paralelo de verdade é o Days. Os outros estão todos seguindo a mesma timeline. Ah, mas então acho que não dá pra chamar os outros de spin-off. O Coded também, ele tem, tipo, uma paradinha no final, só. É, o Coded só vale pros 5 minutos finais, assim, porque o jogo é ruim, sabe? Então, mas assim, em termos de cronologia, celular, o Coded não é um spin-off. O Coded não é um spin-off por cronologia. Não. Eu relevo a jogabilidade do Coded porque ele foi feito pro celular. Eu relevo a jogabilidade do Coded porque eu joguei Chains of Memory. Puta que pariu, viu? Mas assim. Chains of Memory exige estratégia. Ele é difícil, mas eu não achei a jogabilidade ruim. Eu achei divertido. Eu achei insuportável. Forma. Cara, eu quero ver o dia que eles lançarem um Kingdom Hearts com jogabilidade Tactics. Isso. Não dá ideia. Não inventa. Para com essa porra. Não. Sabe qual que vai ser a consequência disso? Eles lançaram o Tactics e vai lançar Kingdom Hearts Kart, cara. Aí quero ver, você. Devia ter falado. Vocês estão ligados que já existe o card game do Kingdom Hearts, lançaram, né? Um jogo de musiquinha de Final Fantasy, eu tô esperando alguma coisa desse tipo de Kingdom Hearts. Depois do Theatricmic, eu tô esperando alguma coisa desse estilo pra Kingdom Hearts. Juro que tô. Não, diga-se de passagem que eu acho que poderia ter o Sora no Theater Rhythm, mas enfim, eu acho. Theater Rhythm, Kingdom Hearts, todas as faixas são Hikari. Você só joga Hikari. Hikari assim, metal, Hikari forró. Exato, Hikari, tudo. Não, Hikari forró, beijinho no ombro. Pelo amor de Deus. Porra. Não. Não, cabeça, você sabe que você vai me fazer querer tentar fazer um mashup de beijinho no ombro com o Ricari agora, né? Não tem. Eu vou. Então só, tá. Só queria... Eu vou usar de trilha sonora desse podcast e falar que e dedicar ela a você. Caraca. Eu não sei se vocês vão falar de filme Marisa ou não, mas antes de falar, só queria colocar um adendo que Kingdom Hearts 1 é o final, o encerramento dele. Não só pela música, mas por toda a sequência de cenas que é mostrado depois, inclusive os créditos, eu acho que é o melhor encerramento de um jogo que eu já vi na minha vida. De verdade, é o final de jogo que eu mais me emociono, tanto pela saga que você viu, que o Sora passou pra encontrar os amigos, e que ele teve que sacrificar pra seguir em frente com o ideal, né, de enfrentar o mal, etc, fechar as portas das trevas, deixar o Rico lá dentro, deixar a Kaine, né? E tudo isso é o som de Hikari, né? Porra, já arrepiei. Você falou, arrepiei. Pra todo mundo muito macho, muito senhor das emoções, né? nem chorar nada. É aquela parada, né? Todo mundo é macho até tocar Hikari. Aí o suor dos olhos escorre. Mas, e assim, isso que o Mario falou é fantástico, porque é o seguinte, poucas vezes eu vi um encerramento do caminho do herói dessa forma. Porque, assim, todo Kingdom Hearts ele é baseado, né, na jornada do herói. Todo, obviamente, né? Sim. E, cara, quando você tem esse final... Primeiro que você... A queda já é genial. Quando você tem a queda do herói, né, nesse ciclo. Esse final, cara, é fantástico, cara. É genial, assim. Ele poderia ter terminado, se ele fosse um cara, vamos dizer assim, um pouco menos corajoso, ele poderia ter terminado com tudo feliz. Todo mundo fazendo uma festa no castelo do Mickey, comendo pra caramba, o Pateta escorregando. Ia ser lindo, maravilhoso. Se ele quisesse, entendeu? Mas não, ele fez esse final, que é genial, é um final maravilhoso, como o Mario falou, pra continuar, né? E a gente tá esperando. Há 10 anos. Mais de 10 anos. Sem ser em relação ao final do Kingdom Hearts 1, eu já sinto um pouco mais em relação ao final do 2. Pelo seguinte, o final do 2, à primeira vista, ele pode ser realmente muito feliz. Mas é feliz ele nada. Tem aquela coisinha meio agridoce que eu achei sensacional. Que foi justamente relembrar dois personagens aos quais você aprende a se apegar no começo do jogo, pra depois você descobrir que se apegar a eles foi a pior decisão da sua vida. Foda. E sério, eu achei... Tanto o final do 1 quanto o final do 2, eles são... Eles têm... Você vê que tem aquela pegadinha que foge um pouco do padrão Disney de storytelling, que é... Não é tudo perfeitamente feliz. Os dois são finais agridoces. Eles são muito bonitos. Tem coisas felizes, de certa forma, mas tem... Te dá aquele certo apertinho. Mesmo o 2, que teria tudo pra ser muito feliz, ele é bem agridoce. Não, O final do 2, você já tá puta. Agora terminou, velho. Tá tudo bem. Aí chega a carta do Mickey e fala: filha da puta, o que você mandou, cara? Para! Para! Não! Não! Sabe, eu não consegui ficar completamente feliz com o final do 2, achar que o final foi completamente feliz por causa do Roxas. O Roxas é um dos personagens mais trágicos dessa porra toda, o que diz alguma coisa, porque tem muito personagem trágico, mas eu acho que a história do Roxas no 2 foi uma coisa completamente diferente. Ele foi apresentado pra gente de uma forma que você se apega a ele, mas você não entende ele. Desde o começo do jogo, você não entende direito. Não, mas você não entende ele, mas ao mesmo tempo que você não entende ele, ele não se entende. E a gente não entende a série. Tá tudo confuso, ninguém entende nada. Mas eu gosto mais do Roxas. Não, mas é por isso que justamente... você se apega ao Roxas. Exato. Você não entende o que tá acontecendo, e ele também não. Então você fala, pô, vamos se entender junto, cara. Ele é mais humano do que o Sora. Eu acho que as reações dele são muito mais realistas dada a situação do que o Sora. O Sora é muito moleque, muito bobão, muito feliz. Isso a gente sabe. O Roxas, ele já tem perturbações, ele já... Perturbações. Não sei, acho que ele... Não, você entende as emoções... Você vê as emoções dele de uma forma bem mais clara que as do Sora. Que o Sora, ele acaba tendo reações muito infantis. O Roxas já não é bem assim. Tanto é que eu acho ele muito mais legal do que o Sora. Olha aí, polêmica. Até porque ele usa dois Keyblades, né? É, exatamente. É, eu acho que o Roxas, ele é um personagem incrível. A forma como o Kingdom Hearts 2 é iniciada, você se apega muito ao personagem... a todo aquele sentimento que ele tem pelos amigos, entendeu? E de repente ele perde tudo, e ele descobre que nada daquilo foi real, né? Não, e ele é esquecido, né? Depois disso, você fala, Sora, opa, voltou Sora, foda-se esse cara que tava aí. Ele tem, assim, o que eu mais fico chateado em Kingdom Hearts 2 é que, de fato, você só tem aquela experiência com o Roxas naquele momento, na série inteira. Uhum. Não na série inteira, depois você tem outras 58/2, né? Mas, mesmo assim, você quer mais do Roxas. E ele seria um chefe genial no final pra estar contra o Sora, e é só uma CG, cara. Sabe? É. No máximo. Mas eu acho que. No máximo que tem no Final Mix, né? Que aí você tem uma luta contra o Roxas, decente, mas faltou desenvolver o personagem muito mais no jogo, sabe? É toda a relação dele com o Sora, isso faltou. Mas isso será que não é uma espécie de metáfora com relação a Nobody? Porque, tipo, ele é ninguém. Uhum. Ele não é nada. Ele é ninguém. Tipo, ele tá ali como... Ele era uma sombra do que o Sora era, e ele, tipo, tava sendo usado para os planos do Xehanort, filha da puta. Mas, tipo, ele não é ninguém, teoricamente, tipo, dentro da metáfora do jogo. Tipo, porque você não quer saber dele. Ele, infelizmente, não é o principal. Ele é o que sobrou do principal. Ele não é o cara que tá indo atrás do Rico. Ele não tem o Pateta e o Donald. Pô. De fato, ele é um cara com um ideal um pouco mais forte. Uhum. Acho que a primeira vez que você joga Kingdom Hearts 2, a história do Roxas te confunde. Só que quando você joga pela segunda vez e você passa por aquela primeira parte, aqueles 7 dias do Roxas sabendo exatamente o que vai acontecer, você percebe o quanto que aquela cena, aquela parte como um todo é muito triste. Ela é muito desesperançosa. E os sinais estão todos lá e você só percebe depois quando você já sabe o que vai acontecer. A parte dele é muito triste, até a música. Lazy Afternoons, pra mim, é uma das músicas mais tristes da trilha sonora inteira. Se vocês escutarem com calma, vocês vão perceber que ela é extremamente melancólica. Aquela parte toda é muito melancólica e ela já vai te preparando que não existe esperança pro Roxas ali. E tá tudo lá pra você ver e você só te cai a ficha depois, quando você já conheceu a história dele inteira. Isso é genial. Eu acho que ali, em exceção a 358 Overture, são os poucos momentos de felicidade que ele teve na existência dele. Não falo vida porque não dá pra especificar que o Roxas teve uma vida, né? Ele simplesmente ele surgiu. E ele não tem um propósito final e etc. Ele é apenas uma parte de uma lembrança do Sora. Exato. Uhum. E assim, ele nem era, tipo, toda a motivação dele só tava ali depois ainda, porque ele tinha que servir pra um plano maior, de alguém que tava manipulando toda a parada. Sim. Então, quer dizer, ele é um cara perdido, assim, ele não, a função dele no fim era trazer o Sora de volta. Sim. Acabou. Não, eu falo assim, até experimentar jogar com Ventus, o Roxas era um dos meus personagens preferidos. Não pela jogabilidade, etc., mas por todo o plot que envolveu a criação dele, né? Mas eu acho que ele é um personagem muito desperdiçado no universo Kingdom Hearts. Vamos esperar que ele tenha um pouco mais de destaque, né? Porque eu acho que estamos esperando que esse Kingdom Hearts 3 vá fazer justiça a muitos personagens. É. Imagina, esse é o medo maior. Imagina, Kingdom Hearts 3. Ao mesmo tempo, você vai jogar ao mesmo tempo com os três. Com Roxas, Sora e Ventus. Ao mesmo tempo. Isso não vai funcionar. Eu acho que faz sentido você jogar ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo com os três, assim, mas cortando, como aconteceu em Birth by Sleep. Eu acho que faz sentido você jogar com a Kari, com o Sora e com o Rick. Faz sentido. Na verdade, você vai jogar com todo mundo. Ele vai deixar você brincar um pouquinho com todo mundo do set, né, do grupo do set. Kingdom Hearts foi o nono jogo de PlayStation 2 mais vendido da história. Vendeu mais de 20 milhões de cópias e... O primeiro foi o mais bem sucedido da série toda, mas, poxa vida, nono jogo mais vendido não é pra qualquer um. Não é pouca merda, é muita merda. Mas, e vocês sabem que ele só vendeu tudo isso por causa da CG. Porque é óbvio que todo mundo que comprou o primeiro Kingdom Hearts é por causa daquela CG filha da puta. Que, cara, o Kingdom Hearts tem as CGs mais bonitas da vida, assim. O que eles conseguem fazer no PlayStation 2 é algo inacreditável no ponto de vista do cinemático, assim. É animal. É lindo, é maravilhoso. E soma isso a uma trilha sonora de primeira classe. O jogo é uma... Em termos estéticos, de beleza de gráficos e beleza de áudio, é uma obra de arte o jogo. É. Eu não sei vocês, mas eu tenho um sério problema com Kingdom Hearts. Principalmente o Bird by Sleep e o Dream Drop Distance. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar minha faca e afiar aqui. Quais são os problemas que você tem mais? Qual que é? Eu demoro muito pra começar a jogar. Como assim? Pokémon também. Não, sabe por quê? Porque eu tenho que... Toda vez que eu ligo eles, eu tenho que ver a porra da abertura. Isso é o oposto de um problema, Mug. Isso é o oposto de um problema. Você não consegue, tipo, pular a abertura. Tipo, quando você começa... Pula. Sabe a CG? Sabe? Cadê o botão que pula a CG? Não tem. Isso é necessário, cara, pra você se envolver junto. Quando você descobre nos de PS2, que se você esperar um pouco no menu inicial, aparece o trailer do jogo com um poema mais bonitinho do planeta e mostrando algumas das cenas mais bonitas. Cara, você também demora 10 minutos pra começar a jogar. É fato. Eu também deixo uns 5 minutos só naquela tela de abertura e tal, porque eu acho lindo. Toda aquela melancolia da trilha sonora de Kingdom Hearts, a trilha sonora principal, né? Que é aquela só piano. Eu acho muito bonito. É muito bom. Nossa. Não, nesse ponto de vista é um jogo maravilhoso. Assim, você fica bobo até hoje. Até hoje é uma coisa linda. Não sei como não ganhou o Oscar. Isso, o Oscar. Faz sentido. É genial. Faz sentido mesmo. O fato de ele ter apropriado muito da estética da Disney, dessa coisa mais de cartoon, nessa parte de gráficos ele não ficou tão datado quanto se esperaria que ele ficasse um jogo de PS2, entendeu? Não, porque não perdeu. Na verdade, nenhum Kingdom Hearts eu acho que vai ficar datado, nenhum. Justamente por isso, não vai ter... A jogabilidade deles é legal, a do 1 é a menos, assim... Não, você tá maluco, nada perde pra jogabilidade do Chains of Memories, puta que pariu, sério. Aquilo não merece ser considerado um jogo, velho, porque você não joga que coisa, você tenta, Eu vou ser um pouco de discordar de você, eu gosto um pouquinho, não, cara. Eu também gosto um pouco porque é interessante, é diferente, cara. É algo que nunca foi feito antes, assim. Não é fácil. O conceito é legal. No segundo boss você já tá de saco cheio. Você fala, cara, eu quero os combos de volta do jeito que era. Não, então, eu vou falar que assim, eu perdi pra muito chefe mesmo quando eu tava jogando Chain of Memories. Mas quando eu fui jogar no PlayStation 2, eu me empolguei muito mais pra jogar, porque os visuais me atraíram muito mais. E fazer combos com as cartas é algo muito atraente. Principalmente quando você tem três Clouds e solta um Ultimate que explode o mundo, sabe? Não, ele tem realmente algumas vantagens. Ele tem alguns pontos que me incomodam realmente. A jogabilidade é o primeiro, pra mim, é depois da jogabilidade do Kingdom Hearts, que pra mim é a melhor jogabilidade de RPG que existe. Assim, não existe RPG com jogabilidade melhor do que o RPG de ação. E o Kingdom Hearts faz isso muito bem, muito bem. Ah, você tá falando genericamente ou só do 1? Não, genericamente, da franquia, do que ele trouxe nessa jogabilidade de RPG de ação do Kingdom Hearts. Tanto que a do 2 é bem melhor que a do primeiro, se você for ver. Exato. No geral, é excelente. Aí você sai do primeiro, que tem uma jogabilidade que, pelo menos pra mim, pra época, eu falei, cara, todo RPG tem que ser assim, foda-se turno, eu não quero mais turno na minha vida. Eu posso bater de verdade. Entendeu? É que quanto à jogabilidade, eu concordo muito com o que você tá falando. Eu acho que o que é mais interessante que no Hearts, assim, na jogabilidade, é a forma como se juntou a jogabilidade Final Fantasy, os conceitos de Final Fantasy, a uma jogabilidade nova em ação. Por exemplo, Final Fantasy foi sempre baseado em turnos. Mas as magias presentes em Final Fantasy estão presentes em Kingdom Hearts. Então, Sora pode usar Fire, Blizzard, Thunder, Kuri e etc. E cada uma atua de uma forma diferente como atuaria em Final Fantasy, né? Então, por exemplo, o Fire, ele solta uma bola de fogo direcionada. O Blizzard, ele é um ataque um pouco mais solto, né? O Thunder, ele ataca todos os inimigos da Terra, e etc. E por aí vai. Eu acho realmente muito bom. Quanto aos gráficos também, eu acho uma coisa muito legal de Kingdom Hearts é como as adaptações dos personagens foram feitas. Então, você vê que o Sora, ele tem uma caracterização muito perto do que os personagens da Disney possuem. É, ele tem um tênis grande, né? É, um pé grande, né, cara? É. A caracterização dele foi baseada, na verdade, na caracterização do próprio Mickey. Não, eu sei, o Mickey era pra ser o personagem principal do Kingdom Hearts. Sim, né? Então, tanto é que por causa disso, eles fizeram até o esquema de cores das roupas do Sora lembrar as roupas do Mickey, pra ter a referência, sem ser o Mickey em si como protagonista. Aliás, deve ter, eu fico imaginando, deve ter tido uma briga de foice pra ditar os rumos do jogo. Porque de um lado tem a Square, que tinha uma certa tradição, do outro tem a Disney. Que também é um monstro de... Não, é simples, é só falar assim. É a Disney. Ah, a gente vai colocar o Mickey. Ah, nem fudendo. Vai ficar uma bosta. Não, mas não só isso. Eu fico pensando todos os possíveis conflitos de criação que podiam ter tido aí, cara. E como eles resolveram. Tá bom que muitas vezes eu acho que teve a palavra final do Nomura que mandou os dois fuderem e fez o que ele quis. É, eu acho que provavelmente ele queria trazer personagens originais pra série. Não reciclar, né, os protagonistas, digamos assim, no caso, o trio principal ou o que você controla de outros jogos. Porque senão vira outro jogo. Então, digamos, você traz o Cloud. Pô, mas aí você tá jogando Final Fantasy. Então tá jogando um jogo novo, entendeu? Por isso que eu acho que talvez... Eu acredito que o que ele queria era ter personagens originais pra esse... Né, nesse enfoque. É, ele tava certo, né? Porque eu acho que os personagens originais de Kingdom Hearts são muito melhores que os personagens tanto da Square, originais da Square, quanto da Disney. Mas, querendo ou não, os personagens da Square e da Disney, eles não foi dado pra eles nenhuma profundidade. Os da Disney são um copy-paste das suas personalidades nos filmes. E os da Square, eles são muito secundários. Eu até acho isso muito legal, que eles escolheram não focar muito a história neles. Eles têm a sua backstory lá, deram um jeito de criar uma história que misture personagens de séries de jogos diferentes. E incluíssem lá, por exemplo, o Squall, que eles chamaram de Leon no jogo. E a Yairi, que eles moravam em Hollow Bastion, mas foram expulsos e foram parar em Traverse Town por causa da Maleficent, entendeu? Misturaram personagens, mas mantiveram traços da personalidade deles que fossem aparecer de fato, só que deixaram eles como deveriam ser, que eram como personagens secundários, que eles estavam lá pra fazer a história andar, foram bem utilizados, eles tinham tudo pra ofuscar os personagens originais e não fizeram, que foi muito legal. E vocês falaram de jogabilidade, vocês esqueceram de falar dos Reaction Commands do Kingdom Hearts 2, que é a melhor coisa que tem, cara. Deixa o jogo muito mais divertido. Quer ver uma jogabilidade que eu achei muito legal? Foi do Dream Drop Distance, quando você vai entrar no mundo. Ah, sim, que você vai dar o dive, né? Acho que aquilo foi só algo pra costurar o Gamechip, né? Oh, não tem mais Gamechip. Ah, mas você tem a mesma coisa, só que agora é Sprite do Sora. Olha só, ele tá voando, olha. Eu acho que pra mim a grande revolução realmente tá na jogabilidade. Porque assim, eu sempre achei RPG de turno, tirando Pokémon, obviamente, porque Pokémon, pô, nada se compara, é Pokémon, cara. Pokémon é Pokémon. É, qualquer RPG de turno, um saco. Eu nunca tive paciência pra jogar RPG de turno, porque eu me sinto travado. travado, entendeu? Eu sinto que eu não tenho a liberdade. Por mais que eu controle vários personagens, eu posso selecionar eles, magia, eu não sentia realmente que eu estava jogando. Com Kingdom Hearts, quando eu pude jogar, eu falei, pô, era isso que eu preciso, cara. Por que que usa turno até hoje, então? Até você precisar do Donald te curar e ele não fazer isso, né? Porque ele é burro. Não, você sempre tem que ter rio com você, porque o Donald, ele não vai te curar. Óbvio que ele não vai, porque ele é o Donald. Porque ele é o Donald. Aí você tem o Chains of Memories e a jogabilidade dele. Óbvio, eu entendo que ela teve limitações por ter sido feita primeiramente pra GBA. Não teria como você ter feito isso da mesma forma. Depois no PS2 eles melhoraram um pouco, mas ainda pra mim não é legal. Assim, eu jogo porque tem que jogar, sabe? Tem que fazer. Porque tá ali. Aí o Kingdom Hearts 2, ele explode a tua cabeça com a jogabilidade fantástica, assim, que às vezes você tá vendo a coisa e você tá, tipo, chorando com o que ele tá fazendo na tela e você tá dando combo, assim. Lindo, lindo. Kingdom Hearts 2 melhora absurdamente, assim, a jogabilidade descomparada ao 1, né? Sim. Eu acho que em diversos recursos, porque você tem muito mais opções, assim, que você pode fazer. Você pode customizar as habilidades do Sora, você pode customizar diversos dos seus itens que tá equipado, você pode customizar até as habilidades que o Donald e o Sora possuem, entendeu? Tipo, vai por diversos recursos. E ela fica muito mais fluida e visualmente interessante pra você. Às vezes você tá fazendo o mesmo comando que o Kingdom Hearts 1, mas a costura, vamos dizer assim, dos golpes e da maneira como você tá fazendo, fica muito mais bonito e é muito mais, assim, gostoso de você jogar. O Kingdom Hearts 2, ele é um jogo extremamente gostoso de jogar, a mecânica dele. E eu acho que exatamente. Isso é muito forte. Existem dois pontos que eu prefiro a jogabilidade do 1 ao 2, né? A utilização da mana do MP no Kingdom Hearts 1 é muito melhor. Do 2 você simplesmente usa sua mana e depois recupera. Exato. Eu prefiro muito mais o aéreo do que a barrier. Outro ponto, eu não gosto dos action events que você tem que apertar triângulo em algum momento, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito manjada. Isso lembra muito God of War. É, Quick Time Event, né? Tudo bem, God of War, se não me engano, o primeiro é depois, primeiro 2006, não. Acho que não sei se tinha God of War já nessa época, mas o conceito do Quick Time Event, eu não gosto também, eu não sou fã do Quick Time Event usado de maneira desenfreada, né? Uma coisa, eu juro, Eu vou falar pra vocês, eu posso parecer muito noob, mas tinha uma parte no Kingdom Hearts 2 que é, tipo, lá pro final, uma parte que você tá no... Tinha o desafio do Hades lá no inferno? Tem. Então, ali, sei, por algum motivo, eu tentei aquela parte, tipo, sei lá, umas 82 vezes, mais ou menos, pra passar. Algumas vezes, eu me transformava em algumas coisas e eu não sabia como. Alguém sabe se existia um padrão ou era só sorte? Tipo, às vezes eu me transformava numa espécie de demônio, tipo num Heartless. E, cara, como que eu fiz isso? Antiforme. Eu não sei. Antiforme. Quando você tentava usar as formas no Kingdom Hearts, a partir de um determinado momento, você podia se transformar numa forma Heartless mesmo, que era antiforme, que era uma bosta, por sinal. Então, que assim, você tava tentando upar a Valor Form, por exemplo, você tava tentando, precisava dar ataque e de repente vinha aquele desgraçado da antiforme e zerava toda a sua barrinha de drive e você ficava com aquela cara de tacho. Então, na época eu não sabia fazer. Saía. Acontecia de vez em quando ele. Eu posso estar errado, se eu não me engano, você vira antiforme quando você tá se transformando e você leva um dano. Aí você vira antiforme. Não. Não é isso? É aleatório. É aleatório. É aleatório? Tanto é que no Final Mix, você aumenta as chances de ela aparecer usando uma Keyblade especial que é que você consegue no último mundo, que é o The World That Never Was. Mas tenho quase certeza que é aleatório. A barra de drive é interessante, mas às vezes eu evitava usar porque essa antiforma só enchia o saco. Porque você não podia curar, você ficava sozinho, você ficava difícil de controlar, era um saco. Dava bastante dano, mas não compensava. Não. Eu preferia a forma normal e a ajuda de todo mundo. Não, eu gostava da forma com as duas Keyblades, cara. Puta, era muito maneiro. Qual delas? Tem a calça com fogo. A vermelha. Vermelha de força, né? Era vermelha? Eu acho que era. Eu gostava da dourada. A dourada era melhor. Também. Na verdade, a Final Farm é mais forte, né? Mas... A Final é uma bosta. A Final Olha é super aí. Difícil de controlar. É, porque ele fica voando, né? É! Ele não foi feito pra voar, caralho. Corre, vai pro chão. Falando em voar, uma coisa que eu acho mítico de Kingdom Hearts é voar. Glide. Qualquer coisa com voo. Glide. Glide, velho. Nossa, é uma coisa mítica. A gente cai naquela velha pergunta. Se o Sora já sabia usar glide naquela cena final do Kingdom Hearts 1, por que ele não deu glide até aquela areinha que a Kairi estava? Pode, né? Era um negócio de 30 centímetros estava separando eles. Ele podia ter pulado aquele espaço. Tem um nome isso, Dri. Roteirismo. Não discute. Não discute com Nomura. Eu acho que isso não faz sentido, né? Por que ele usou glide no Kingdom Hearts Chain of Memory? Por que que o Mickey tá 10 anos sabendo que a merda vai acontecer e não fez porra nenhuma? Filha da puta! Tá 10 anos lá parado, sem fazer porra nenhuma! Ele sabe, né? Depois acontece uma revolução, depois alguém instaura uma democracia e o rei é decapitado e ninguém sabe por quê. Coitado, Mickey. Podia, né? Podia. Já deu, por né? Por isso que ele é o vilão. É óbvio que ele é o vilão. É tudo culpa dele. Qual que é aquela frase do Batman? Qual delas? Que para Batcaverna? Você morre como um herói ou vive isso. O suficiente pra se tornar um vilão. É isso aí. Quem dá de 3 ou o Mickey morre. Olha, ele virou vilão. Cara, se o Mickey morrer, você aplaudia de pé. Aguento mais, finalmente. Chega, cara, se Mickey morrer, a Disney vai meter tanto processo. Mas tanto processo, cara. Nossa, que loucura. Não, mas ele tinha que morrer de uma forma extremamente dolorosa. Você tem noção do quanto que a Square não ia conseguir dinheiro nisso? Um jogo em que o Mickey morre? Você tem noção do quanto que se ia vender? Não, o jogo que você mata o Mickey, porque você tem que lutar contra ele e ele morre, mas vai morrer. Exato, tinha que ser decapitado, cara. Que horror. Vocês estavam falando da jogabilidade dos mais jogos. Até o Kingdom Hearts 2, a jogabilidade é ótima. Mas dois jogos que eu menos gosto pela jogabilidade é o Coded e o 358 Overture. Coded eu não preciso falar, eu acho que é, tipo, é o jogo mais bosta que eu já vi na minha vida. Pro iPhone, o remake do DS eu não joguei. Eu joguei e ele ainda é meio merda. Jogando o DS você fala, tipo, tá. Ok, ok. Tá bom, vai. Se não tem, tu vai tu mesmo, né? Vale mais a pena então, você ver a cena. O 358 e meio, eu não reclamo dele porque eu tenho um boas lembranças dele, foi o meu primeiro Kingdom Hearts a jogar. Começou entendendo tudo. Exatamente. Depois eu fui jogar o 1, aí depois eu via meios ilegais em emulador do meu PC. Não, sério, mas... eu quero que fale nos comentários quem que jogou Kingdom Hearts 1 e 2 original. Ninguém no mundo jogou, nem o Nomura jogou original. Certeza que ele baixou a ROM. Depois que eu joguei o 1, cara, foi, nossa, preciso demais. Aí eu lançou o Bird by Sleep, caraca, velho, nossa. Não, mas o problema do 358 Overture barra 2 é que é a limitação do DS. Infelizmente, sim, o DS é muito limitado pra esse tipo de jogo. Porque esse jogo pad, o DS era muito limitado, né? E ainda é. E ele sofre muito com isso. Eu acho que o 358 Overture, ele tem uma história fantástica, sabe? O jogo vale pela história, ele vale pelo final. Só que a jogabilidade é muito ruim. Ele não tem algo divertido, assim. É divertido até você montar o seu quadrinho lá de habilidades, etc. Mas não vale jogar o game, sabe? Fora que, tipo, as missões são muito chatas e repetitivas. Tem um problema, que é o problema que eu considero dele e do Birth by Sleep, apesar do Birth by Sleep ser foda. É a falta do segundo analógico. Isso me dá uma dor de cabeça. Pra mim, assim, a ideia da Nintendo de colocar o segundo analógico deveria ter em tudo. Desde o DS pra jogar Kingdom Hearts. Kingdom Hearts devia vir com o segundo analógico pra qualquer plataforma. Porque, putz, a paradinha de ficar ter que centralizar na câmera, eu não consigo, eu não tenho habilidade pra isso. Eu me acostumei com isso, cara. Eu me acostumei com isso porque eu comecei, como falei, pelo 358 e meio. Nossa. Aí depois eu joguei o do 1. Quando eu fui jogar o do 1, eu fiquei desacostumado. Falou, segundo analógico, eu mexo a câmera. Eu não sei se vocês chegaram a zerar o 358 Overture, mas eu fiquei muito mal, de novo, pelo Roxas. De novo, pelo Roxas. Porque toda essa coisa da amizade que ele tem com a Xion, né? Puta, com o Axel, de novo ele perde. A Xion morre. Foi a primeira vez que um personagem de Kingdom Hearts morre. E a treta com a Xion feio, velho. A Xion é mais triste, porque, tipo, ela só é pra ser um corpo novo. A Xion, ela é mais nada do que o nada. Aquela batalha que você faz com lágrimas nos olhos do começo ao fim, né? Tipo, que você não quer fazer aquilo. Aí você não quer fazer aquilo, tipo, não, me desculpa. Aquela sequência é pra acabar com qualquer sentimento e tudo mais. Nesse momento, a macheza de qualquer um desaparece e é pior do que barata voadora na sua cara. Você tem que ver depois 6 horas seguidas de Pride pra você recuperar sua masculinidade. Não, de Hajime. Hajime Nakamura. O Roxas é aquele personagem que o autor é tão mal com ele, mas tão mal, sem vontade de tirar ele da história em que ele tá, sentar ele num sofá, colocar um cobertor nele, dar uma caneca de chocolate e falar que vai ficar tudo bem. Que cara, ele só se fode do começo ao fim. A única coisa que sobrou pro Roxas, olha lá, é o sorvete de salmarinho. Só! É a única coisa que ele pode ter direito a, quem sabe, experimentar de novo na vida. Porque o resto... Concordamos que aquele sorvete deve ser muito ruim, né? Exatamente. Deve. Ele é vendido na Disney, inclusive. Mas falam que é doce lá. Ah, deve ser, né? Uma coisa doce, mas salgadinha. Que eu já vi uma receita dele e pessoas que experimentaram falaram que ele é bom. Ah, só que você tem que gostar dessa coisa de misturar doce com salgado. Pessoalmente, eu gosto. Não é todo mundo que gosta. Diga-se de passagem assim, eu fico muito, muito irritado nesse universo dos games que sempre que alguém tá do seu lado, um personagem que é parceiro seu, ele é, tipo, muito bosta, assim. Mas quando ele vira vilão, ele fica estranho de forte. Bolado. É o caso da Xion. Exatamente. Né? É o caso do Xion. Por que a Xion se transformou antes pra me ajudar? Porra, vou matar esse chefe aqui. Ah, vou virar grande e pisar nele. Acabou, sabe? Porra. Não, mas agora eu virei vilão. Agora é o poder do vilão. Agora que eu sou vilão, ninguém vai me segurar. Que beleza. Daquele jeito! Daquele jeito! Meu Deus. Eu vou ter que colocar a voz que eu propus na trilha sonora desse cast inteiro, cara. Na boa. Então, Kingdom Hearts Over 2, você derrota Shion e o jogo ainda não acaba, né? Pra mim, ele vai pra melhor parte, que é quando ele vai enfrentar o Rico, que seria aquela toda abertura secreta do Kingdom Hearts 2, etc, né? É uma batalha sensacional, que depois que acaba, você vê o finalzinho, que é o Roxas indo pro começo do Kingdom Hearts 2, né? E aquilo é muito triste, que começa a tocar My Sanctuary, e eu fico muito comovido com toda a história, todo o contexto do Roxas. A parada é assim, você vê que, cara, é mais ou menos a brincadeira do... Óbvio, é muito longe, mas assim, a vida do Roxas é como se fosse o Shingeki no Kyojin. Cara, não tem esperança, nada vai dar certo. Na hora que você acha que você fala, vai ter uma coisa boa, cai tudo, velho. Cai tudo, ele apanha, morre alguém. É tipo um titã, cara. Come seu braço. É, vem um titã e come o braço do Roxas, exatamente, é isso que acontece. Mas, cara, é muito triste, nada pro cara funciona, velho, nada. Nada pra ele e pros outros membros da porra da Organização 13, os que são mais ou menos bons, os que não são todos uns filhos da puta. Eu acho que a gente pode falar agora de um dos, pra mim, eu acho que é o melhor jogo de Kingdom Hearts, que me fez entender mais a história depois que eu joguei o 2, que foi o Birth by Sleep. Birth by Sleep, primeiro de tudo, ele tem a versão de Dearly Beloved mais linda de todos os jogos. A música do menu, a mais bonita, é a versão do Birth by Sleep. É a mais triste também. Cara, mas acho que é um prequel do jogo, né? Depois do 2, nada que veio daí pra frente foi feliz. Uma coisa que eu achei muito legal dele foi a ideia de você ter três linhas do tempo. Você jogar com ventos, com a água e com o terra. Isso é genial, assim. Pra um jogo de portátil, tudo bem, o PSP é um portátil muito mais poderoso, blá blá blá, mas assim, você colocar três jogabilidades com três histórias paralelas diferentes, puta, caraca. E que depois você pode, quando terminar, pegar e olhar lá, tipo, nos conteúdos extras, e tem a linha do tempo. Eles se preocuparam em colocar uma linha do tempo e falar assim, ó, a primeira coisa que aconteceu foi quando você jogou com o terra, tá vendo? Com o terra aconteceu isso, aí depois, em ordem cronológica, foi essa CG que aconteceu com o ventos, depois essa com a água, depois essa com ventos de novo, depois essa com o terra. Cara, genial isso daí. Eu concordo que aqui no Hearts faz Sleep, por mais que eu seja fã da Nintendo, ele provou que o jogo nunca deveria ter saído da Sony, porque todos os jogos de Kingdom Hearts nos consoles da Sony são excelentes. E Birth by Sleep é um dos meus preferidos. Não falo que é o meu preferido, porque eu também gosto muito do 3DS, mas o Birth by Sleep eu acho o roteiro incrível, fantástico, genial em todas as partes, não mudaria nada. Com certeza. Não, o roteiro dele é um grande épico, do começo ao fim, né? Ele é perfeito nesse ponto. É muito bem escrito, ele te dá o background que você precisa. Você sabe que a merda tá vindo desde muito mais atrás, das guerras, das Keyblades, a parada toda. Zeranorf, filha da puta, desde lá atrás. Você fala, tá tudo ali, entendeu? Pra você. Essa é outra história também, que assim, a merda é do começo ao fim. Nada dá bem nunca. Quando virou Keyblade Master, dali pra frente nada é bom. Nada vai dar certo. Nada. Concordo. A cagada começou ali. Falando em Zeranorf, só quero colocar uma referência aqui de One Piece. Ai, meu Deus. Vá. Eu odeio tanto esse cara quanto eu odeio Kakaino. Velho, cara. Nessa eu vou ter que concordar com você. Em termos de filha da putagem, os dois estão pau a pau. Não dá pra dizer quem que é pior. É uma briga feia. Eu acho que ganha Nomura, mas assim, é uma briga feia. Ganha Nomura. Ele é um anagrama pra No Heart. É, olha aí. Isso. Vai. Todos os nomes dos Nobody são... Não, mas ele não era o Nobody, né? Ele era um cara já. Esse é o não, nome mas dele. Não, mas eu dele. Sei. Mas tipo, daí vieram também. Sim, todos os nomes de Nobody são anagramas dos seus nomes originais, mais uma letra X. Tanto é que Roxas, duh, né? Não preciso nem falar. Olha aí, olha a cabeça da galera explodindo. Nossa, peraí. Você não pegou isso daí. Galera, a cabeça da galera explodindo. Quando você joga o 358,5, tem, tipo, ele fazendo o anagrama. Não, no 2 tem, cara. E é na tua cara, porra. Ele ainda mistura, tipo, I am Lord Voldemort, sabe? I am Lord Voldemort. Ou o Hobbit 2 também, tem o Sauron. Agora, o nome do Axel é o quê? Ale? Lia. Não, deve ser Ale. L-E-A. Não é, é Ale. Não. Certeza que é Ale. Lia, porra. É nome de mulher. Apesar de ele ser meio metro, eu ainda acho que ele é um personagem masculino, assim. Eu acredito. Vocês podem falar o que vocês quiserem do Axel, que ele nunca vai superar o Marluxo. Por favor, o cara tem cabelo cor de rosa e ele luta com pétalas de rosa. E é macho, macho. E é macho, cara. Macho. Aliás, os dois mais machos da Organization são justamente ele e a Larxine. É incrível. A casa de virgem manda abraço, porra. Tô entendendo vocês também por uma coisa. Não tá faltando um X aí no Leo ou no Fork que vocês estão falando? Não, é Axel, que é o Nobody. Aí tira o X, isso. Sobra três letras. Ah, é, tá A, certo, L, E. O nome eu acho devia ser Ale. Ale. Tá certo, tá Ale. Ale. Tá aí, cara. Olha aí o Nomura pegando inspiração. Não. Alexandre, o nome dele. Nossa, esse Kingdom Hearts fosse brasileiro, ia ser tipo João X, né? Alguma coisa do tipo. É legal essa parada dos anagramas, porque eles acabam dando pistas também. Por exemplo, da Xion, que é number one. Dá pra você já ter alguns indícios do que vai acontecer dali pra frente só de fazer as trocas de letras e tudo mais. Isso é uma parada muito complicada, assim. Eu precisei, sei lá, de umas três explicações. Cara, é muito confuso essa parada, tipo, Nobody, Heartless. Aí uns tem Nobody, outros não tem Heartless. Só alguns tem Nobody. Às vezes Nobody é o Heartless do Nobody. Cara, não faz sentido. Explicando mais ou menos como é. Se eu tiver errada, por favor, meninos, me corrijam. O Heartless é um coração que é corrompido pela escuridão. Ou seja, um Heartless não é que ele não tem um coração. Ele é um coração corrompido. Somente um coração. Ele não tem um corpo, não tem uma alma, não tem mais nada. Já o Nobody, ele vem de tudo que o Heartless desprezou. Ele tem um corpo e uma alma, só que ele não tem um coração. Por exemplo, quando um indivíduo muito forte, que tem um coração muito forte, tem um coração transformado num Heartless, a casca vazia vira um Nobody. Isso. Aí, os dois se perdem pra escuridão e se tornam entidades separadas. Só que existem pessoas que não criam Heartless, apenas Nobody, que é o caso da Kairi. No caso da Kairi é um caso especial, porque ela era uma princesa do coração. Princesa da Disney. Isso. Na verdade, não teve nenhum Heartless nem Nobody criado pela Kairi. Foi tudo criado pelo Sora. Não, o Nobody da Kairi é a Namine. É a Namine. Porque ela deixa o coração dela com o Sora. Olha que metáfora maravilhosa. O coração dela tava com o Sora. Ai, que metáfora. Lindo. E aí ela cria o Nobody dela, que é a Namine, mas não tem o Heartless, Kairi. Exato. Uma coisa que eu não entendo em relação ao Sora. O Roxas é o Nobody do Sora. Isso. Só que quando o Sora se tornou um Heartless, ele se tornou aquele Heartlessinho merda. Sim. Só que o Nobody dele era extremamente poderoso. Por que que ele também não deu origem a um Heartless poderoso, sendo que a força do Sora era o coração dele? Porque ele tem pouca maldade, eu acho. Ele tem quase nada. É possível. Não é? De maldade. É a parada assim. Porque ele recebe a parte boa do vento. Então, tipo, ele tem muito pouca maldade. Então ele tem, tipo, vira um Heartless de maldadezinha pequena. Aí a Kairi vai e abraça ele. Aí sai a maldade, poder da amizade. Ah, aquela cena. Aquela poder cena da amizade. É o poder da amizade. Sério, mas aquela cena é muito linda. Não, é uma cena linda. Não, assim, é o melhor conceito de poder da amizade que existe, assim. Exatamente. Tem outros inimigos também, a sério. Os Heartless e os Nobody são os mais importantes. Tem os inimigos de Birth by Sleep, que são os Unversed, que eles, isso, são extensões do Vanitas, que é um dos vilões, que se alimentam das emoções negativas das pessoas. E é o lado escuro do coração do vento, gente. É a zona. Isso. É uma zona. Assim, pra vocês entenderem, vocês têm que colocar um daqueles quadros e escrever, fazer uns diagramas, e vai ter um monte de link que vocês também não vão entender nada. No Coded, os inimigos são os Bugs, que são dados corrompidos do diário do Jiminy Cricket. Eu acho que os Bugs, assim, têm a menor relevância no universo, assim. Nada, serve pra nada. Não serve pra nada. Eles estão lá só porque você precisa ter bichinhos pra bater. Exatamente, você tem que ter bichinhos pra bater e ganhar dinheiro com eles. Porque você sabe que todos os Heartless e essas coisas têm bolsos que carregam dinheiro. Ah, claro, você tem bolso pra caralho, pra carregar tudo. Olha, o que a roupa do Sora mais tem é bolso. E cinto. Espaço pra guardar isso tudo ele tem. É, então, pra onde que vai a Keyblade quando ela some, hã? Aonde que tá esse armário secreto aí? Então, no Kingdom Hearts 1 não mostrava, mas no 2 ele consegue curar a Keyblade e depois ela vai. É mágico. No Dream Drop Distance, os inimigos são os Dream Eaters, que eles têm uma origem parecida com a dos Heartless, que eles também surgem a partir da escuridão, mas surgem de mundos que estão isolados num estado de sono profundo. Só que a diferença dos Dream Eaters pros outros é que nem todos são antagonistas. Eles se dividem em dois tipos. Os Nightmares são realmente os inimigos, podem causar dano, mas tem os Spirits, que podem destruir os Nightmares. Que são seus bichinhos. São seus pokémons. São seus pokémons. Pokémon. Dream Drop Distance tem uns bichinhos muito fofos, cara. Os meus bichinhos fofos são tão gigantes que eles não cabem na mesma escada que eu subo, cara. Eles estão me empurrando e eu caio, eu fico puto assim. Voltando à jogabilidade, eu adoro o Dream Drop Distance por uma coisa. Ele me faz sentir que eu tô jogando um jogo de skate sem ter skate. Pode ser parkour também, cara. Parkour também, pode ser. Você sabe que isso provavelmente não vai voltar no 3, assim. É só uma parada pra você se sentir bem jogando no 3DS. É, mas, tipo, foi legal. É bem pra caralho. Provável que isso vai ser abandonado. Tem que admitir que foi legal pra caralho. Não, pô, é muito divertido. Né? Pra caralho. Mas a gente falou de Kingdom Hearts, mas o que é o Kingdom Hearts em si? Não, é o reino dos corações. Se é isso que eu imaginei. Eu imaginava, por muito tempo, pra mim, era tipo, aquele universo era o reino dos corações. Aí, fechou. Mas não, é uma parada muito mais complexa. Tudo é mais complexo do que parece a princípio. O primeiro jogo mente pra você. As coisas parecem mais simples do que realmente são. No Kingdom Hearts 1, simplesmente o Sora fala que Kingdom Hearts é a luz que tá fechada dentro de uma escuridão. Eles não, I know, it's out of doubt. Kingdom Hearts is light! É. Pra mim essa definição tava feita assim, mas depois virou uma coisa tão complexa que... É, na verdade, a parada é assim, ninguém sabe o que é o Kingdom Hearts porque ninguém teve acesso aí. Tem muitas lendas sobre isso, por exemplo, alguns acreditam que é toda a luz que existe, tipo a luz definitiva, existem aqueles que acreditam que é tipo a trevas definitiva, tem os que acreditam que aquilo é muito conhecimento, muito poder, então assim, todo mundo que quer alcançar quer por um motivo... Ou selar aquilo por algum motivo, ou pegar aquilo por algum motivo. Você até agora não sabe. Quando alguém abrir o Kingdom Hearts, né, que é tipo uma porta, e tem toda essa brincadeira da chave, da porta, metáfora e tal, você não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe, porque ninguém nunca abriu aquela parada, né? Estão tentando isso desde o Birth by Sleep, teve uma morte, teve guerra, que zoou o mundo todo e não abriu. Então você não sabe, você sabe que aquilo é uma coisa muito poderosa e que vai acontecer alguma coisa quando alguém conseguir abrir aquilo. Existiu uma tentativa, por exemplo, de criar um Kingdom Hearts, que é o plot do Kingdom Hearts isso. 2. Aí fica aquela coisa, aquilo era um Kingdom Hearts ou o que era aquilo de verdade? Porque se aquilo foi tão facilmente destruído... Claro, a arrogância do Sheamus não tinha limite. Tanto é que ele acabou superestimando as próprias habilidades e se fodendo majestosamente, que eu achei muito legal. O Kingdom Hearts dele explodiu da forma mais bonita possível no 2. Nem eles mesmos sabem com o que eles estão lidando. É um disse que me disse, né? São lendas. Eles estão atrás de uma lenda que eles não sabem o que é, cada um por seu motivo. E a gente não vai saber. Às vezes nem o Nomura sabe ainda. Ele tá pensando. Tá decidindo o que vai ser a parada. Porque... Ele enrolou 10 anos pra divulgar o Kingdom Hearts 3. Se ele não souber essa altura do campeonato, vai ser triste. Não, mas, Odri, ele já falou que o Kingdom Hearts 3 é o final da saga do Xenor. Pode ser que ninguém abra a porra do Kingdom Hearts agora e a gente vai ter que esperar, tipo, a próxima saga que esse cara resolver escrever. Aí sai o PlayStation 12, né? É. A gente fica nem tonto. Porque ele falou, tipo, ó, o 3 vai terminar esse arco que tá até agora. Vão provavelmente ou matar o Xenor ou ele vai dominar o mundo. Ia ser um final maneiro, até interessante, diferente. Mas é Disney, não vai acontecer. É verdade, triste. Não pode matar o Mickey, esqueci. Droga. Mas provavelmente, às vezes ele nem conte o que é, entendeu? Talvez pra continuar essa série, pra ter um avanço, não dá pra descartar essa possibilidade dele não liberar o que é o Kingdom Hearts de verdade no terceiro jogo. Paradinha épica, só pra todo mundo ver essa imagem. Cara, essa é a melhor cena do jogo inteiro. Essa cena é muito Deus, foda. Por favor, muito foda, muito foda. Lembre de muito colocar foda. Essa imagem no post. Cara, você sabe que, tipo, é isso que eu espero pro Kingdom Hearts 3. É, tipo, eu enfrentar isso aí, velho. A Batalha dos Mil Heartless... Sem brincadeira, foi uma das melhores coisas que eu já fiz em jogos na minha vida. Aquela sequência inteira. Porque o que eles fizeram de um jeito muito legal? Eles fizeram você lutar em diferentes níveis, com diferentes aliados. Eles colocaram pequenas cutscenes mostrando todos os personagens que estavam lá e fizeram uma batalha realmente grandiosa. Mas eu lembro que essa cena, quando as pequenas cutscenes, por exemplo, da interação do Cloud e do Leon, aquela cena ficou muito legal. Ou então, a própria luta do Sora sozinho, derrotando 40 milhões de Heartless. Foi demais. Foi demais. É... Tá bom, era essencialmente Triângulo e X, mas... Foda-se. É, um hack slash tremendo. Sempre que só usa Quick Time, mas é divertido. O legal é quando descobriram que no Final Mix 2 tem um bug que você consegue se aproveitar pra entrar num God Mode, lá, que você consegue colocar alguns personagens onde eles não deveriam, né? Então você consegue colocar como aliado Cloud mais alguém contra alguns outros personagens. Que massa. É legal isso. Final Mix é tipo uma versão estendida de um filme que você gosta muito. Né? Sim. O mais legal desse bug é, por exemplo, existem milhares de vídeos no YouTube de pessoas colocando personagens com seus aliados, coisas exclusivas, né? Principalmente na batalha contra o Sephiroth, mas nessa batalha contra os Mil Heartless, eu vi um vídeo que o cara colocou ele com o Cloud e Squall contra três outros caras fodas, sabe? E ainda enfrentando os Mil Heartless, então, sabe, é uma luta tão absurda assim que você, meu Deus, isso aqui, tá acontecendo. Aquelas lutas que fariam o universo implodir, né? Umas coisas bem... too epic for this world. É, exatamente. Essa cena da Batalha dos Mil Heartless, eu acho que é uma das cenas mais icônicas do 2. Justamente por mostrar tudo que o jogo é. A interação entre personagens Disney, os personagens Final Fantasy, explorar a jogabilidade diferenciada da série ao máximo. E, poxa, a sequência como um todo é muito foda, não tenho o que falar. Então, o jogo inteiro, maravilhoso, o Kingdom Hearts. É uma das melhores coisas já feitas pra videogame, na minha opinião, o Kingdom Hearts 2. Ele é um clássico, tipo como é o Shadow of Colossus, assim. Daqui a 10 anos, você vai estar jogando Kingdom Hearts 2, tá ligado? Sim. Tem, tipo Mega Man X. Tem algumas coisas que eu não gosto no Kingdom Hearts 2, né? Eu acho que a motivação do 1 pro Sora visitar os mundos tava muito claro, né? Ele tava procurando os amigos, etc. Agora no 2, ele simplesmente vai nos mundos pra perguntar como é que tá, cara. E aí, Aladdin, tá tá tudo beleza? Não, ele ainda tá procurando, né? De certa forma, tá acontecendo, ele tá procurando. É que no 2, na verdade, ele é chamado em cada mundo. Ele recebe um chamado de um pro outro. Não é tão simples assim, só que são questões bem mais pontuais, mas ele é chamado em cada mundo. É, porque o 2, se você for ver, a trama realmente não vai correr tanto pelo Sora, corre mais pela Organização 13 e aquele por trás, né? O que tá acontecendo ali atrás. É, então. Porque, obviamente, ele já não queria facilitar pra você. O 2 já não é fechado, infelizmente, não é nada fechado. Eu não acho tão legal os acontecimentos em cada mundo, já não acho tão legal no 2, e eu acho que a motivação do Sora nos mundos é um pouco fraca. Não, no 2, se você tirar Atlântica, os mundos ficam perfeitos. Atlântica no Kingdom Hearts 2 não dá. Mário, nessa hora eu uso a frase do Eu Patro as Crianças, eu aceito isso e meu coração continua aberto. Eu tinha esquecido essa frase, é verdade. Eu concordo, Atlantis não é um dos melhores mundos. Eu não sou fã de Agrabah. Atlantis é o problema de fase da água. Qualquer fase da água é zoado. O problema de Agrabah é aquela desgraça daquele tapete. Eu gosto de Agrabah, cara. Vou ser sincero, eu gosto. No 2 é que eu achei... Aquela fuga do tapete eu achei muito ruim. Não sei se eu concordo. Eu tinha a tendência de estourar todos os meus controles antes de chegar nessa parte e ter que fazer essa parte com o direcional meio quebrado. Pode ter atrapalhado a experiência um pouquinho. Mas eu não gostava muito, não. Eu também não gosto muito daquela parte. Eu gosto de tudo. Eu já ouvi dizer lendas, né? Lendas urbanas de que era pra ter tido 2, Corcunda de Notre Dame, e era pra ter tido Toy Story no 2. Lenda. Toy Story é lenda. A do Corcunda de Notre Dame eu nunca ouvi, mas Toy Story é lenda, porque a Pixar, se não me engano, tinha vetado, porque na época a Pixar era uma empresa separada da Disney, trabalhavam juntas, mas não tava sob o jugo da Disney completo. Tanto é que teve sempre vários pedidos pra incluir os mundos Pixar, porque, poxa, daria pra fazer cenas míticas com Toy Story, com cara, os Incríveis, poxa vida. Ele só não inclui o mundo Pixar, porque aí ia ferrar totalmente com a cronologia Pixar. Mundo Pixar não faz muito sentido, porque o universo Pixar não é relacionado. Mas ele é menos fechado, vamos dizer assim, que o da Disney. O da Disney é mais fácil de você ligar as paradas do que o da Pixar. Uhum. Mas eu acho que se eles fizessem um mundo baseado em Toy Story, por exemplo, daria pra fazer uma parte muito bem feita. Tanto é que agora que a Pixar pertence de verdade à Disney, a esperança existe. Todo mundo ainda torce por uma eventual aparição. Pode não ser nenhum mundo, mas alguma menção à Pixar, porque é um pouco triste ignorar filmes tão icônicos quanto os da Pixar e esquecer que eles fazem parte também dos filmes da Disney, entendeu? Poderia ter. Eu concordo. Eu acho que Os Incríveis ou Vida de Inseto seria genial. Agora, eu discordo que, meu, não faço nenhum mundo baseado em carros, cara. Eu dropo o jogo. Não precisa. Ia ser a fase dos trilhos. Nossa. Fase dos trilhos. Eu não jogo. Vai ser a do carro. Eu não jogo, sinto muito. Concordamos que carros é uma coisa que a gente quer apagar da existência, né? Nisso nós concordamos bem. E era um mundo de Monstros S.A. Monstros S.A. seria genial. Os Incríveis, velho. Os Incríveis ia dar um mundo muito foda. Não, Monstros S.A. Também. Imagina você summonar o Oli. Porra, acabou, velho. GG. Não ia resolver nada. Ia ter que summonar a Iva, né? Que a Iva, pelo menos, eu conseguia atirar. Não sei se você sumou no Oli, aí todos os haters vão fazer oh! Aí você bate neles. Principalmente. Poder de Stu. Acho que a gente também corre risco de ter o universo tanto da Marvel quanto do Star Wars, né? Porque ambos agora foram... Não brinca com isso. Não diga isso nem brincando. Não, imagina você enfrentando Darth Vader. Sumou no Luke do seu lado. Sumou no Luke, sei lá. Não é Luke, porque eles iam fazer algo tão bobo quanto o Donald. Tem que ser tipo o Jar Jar Binks, sabe? Tá correndo o Min? Jar Jar Binks, você perde o jogo. Min não poder correr. Junto com o Mickey e até o Mestre Yoda, né? E esse Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana Jones. Fechou. GG. Caraca! Eu não preciso mais do Sora se eu puder jogar com o Indiana Senhor Jones. Senhor Tetsuya Nomura, se um dia você escutar esse cast, por favor, nos contrate pro roteiro do próximo Kingdom Hearts. Temos muitas ideias. Kingdom Hearts 4. Jogo, imagina a sua equipe. Sora, Indiana Jones e o Han Solo. Primeiro que você dá uma colisão no mundo, né? Puta, cara. Cara, não faz nada na minha vida. Eu ia falar que seria muito mais legal você voar na Millennium Falcon do que na Gamship, lá de pecinha de Lego. Você viu? Olha a minha nave, que legal. Ela é de Lego. Algum de vocês se deu o trabalho de montar alguma nave naquela porcaria daquela Gamship? Ah, eu sempre tentei montar naves legais e eu nunca consegui, cara. Assim como no Lego. Eu tentei durante 2 minutos. Tem coisas que a gente pode fazer também que ia lascar com o mundo. Lembre que High School Musical é da Disney. Agora vai. Seria genial, né? A Hannah Montana também, não é? É. É. Olha aí, fechou. É. Equipe musical. Zack e Cody também. Musical. E aí? Zack e Cody, os dois. O Zack e o Cody. O Zack, os escudos, o Cody e o bastão do Donald. Mas a Hannah Montana, né, tem que pegar ela agora, atual. Loucaça, cheiradaça da cocaína. Ah, podia ser chefe, né? Gente, esse jogo seria perfeito, né? Imagina só, você coloca o Indiana Jones, o Darth Vader, a Hannah Montana, o Zack Efron. Quem tava pedindo um Kingdom Hearts Ritmo? Aí, ó. Pronto! Ritmo, olha aí. Fechou. Fechou. Mas sabe qual que é o meu medo? O meu medo é que com isso é muito poder na mão de um homem só. E com grandes poderes, é muita, né? É muitas possibilidades. Assim, too much options. E pode... Cara, pode dar muita merda. Você pode cagar tudo, cara. Cuidado. É por isso tudo, que não contratam tudo. A gente. Por isso que não contratam a gente pra fazer um jogo. Quando a gente pensa em Kingdom Hearts, que é até uma coisa meio fácil de esquecer, que o primeiro jogo saiu em 2002. A série vai completar 12 anos em 28 de março, que foi o aniversário do primeiro jogo. Mesmo com todo esse tempo, ainda consegui fazer pessoas ligarem seus PS2 empoeiradinhos e começarem a jogar. Não é só pessoas que já jogaram antes e resolveram jogar de novo. Pessoas começarem a conhecer a série. É uma coisa pra se notar, porque eu não sei se tantas séries conseguem manter esse fôlego. Porque, assim, teve suas derrapadas, teve remakes, teve jogos que foram criticados, que o pessoal já mencionou. Mencionou o Coded, mencionou o Chain of Memories, mencionou um pouco algumas coisas do Days, que nem todo mundo gosta, mas ainda assim é uma série que vem mantendo seu fôlego, isso é muito legal. Uma coisa que eu fico muito chateado é quando eu vejo reviews de Kingdom Hearts em outros sites, né? Normalmente são feitos por jornalistas que ele não conhecem a sequência, a história e não se aprofundaram no jogo, né? Eu li um, eu vou até citar, foi no UOL Jogos, cara. Oh, beleza. É. No UOL, peraí, cara. Mas era do Fórum UOL? Você foi, sei lá, no Vale Tudo do não, Fórum foi UOL? Foi de um dos jornalistas do UOL Jogos. Do UOL Jogos. É. E ele tava falando, olha, tá vindo mais um spin-off aí, que é o Kingdom Hearts 3D, sabe? Não é um spin-off, cara. Ele era o primeiro jogo que ia ser lançado da timeline original, que ia ser depois do Kingdom Hearts 2, sabe? Então, faltou, tipo, um tato das pessoas pra elas saberem qual que é a importância do jogo, assim, né? E voltando no que é da vontade da pessoa ligar o PS2 de volta pra jogar, especialmente Kingdom Hearts 1. Eu acho que ele tem um fator de replay muito forte. É difícil você ver isso em jogos atuais, que simplesmente focam ou numa singularidade, numa experiência única de você jogar modo história, de 10 horas depois você parte pro multiplayer, mas no Kingdom Hearts 1 você não só pode rever a história de novo, como você tem acréscimos que você pode correr atrás. Seja completar Ultimate Keyblade, resgatar o 101 Dálmatas lá, pegar level 99, ou especialmente chefes secretos, né? Que pra mim é o mais fantástico. Chefes secretos são bons. Sim. Eu acho que o fantasma do relógio é um chefe incrível. Você tem que enfrentá-lo enquanto você tá de olho no relógio, tem que ficar dando stop no relógio. Não, a luta do Sephiroth, né, cara? Também. Sephiroth. Difícil pra burro. Melhor que a do Final Fantasy VII. Nossa, Sephiroth. Aquela luta dá trabalho. Você tem que ter uma puta estratégia. A grande questão, eu acho, é que, assim, por mais que o jogo seja um jogo novo, se a gente for analisar jogos clássicos de um modo geral, 2002 é novo. A gente tá com uma franquia nova, né, comparada com a gente se pega um Zelda, se pega um Mario, pega um Donkey Kong. Mas ela é uma série que ela já cresceu, ela nasceu, na verdade, feita com carinho, feita com cuidado, feita pra ser mais que um jogo comercial, mais do que ser algo a ser vendido, óbvio. Tem a questão financeira, é óbvio, tem a Square quer fazer rios. E vende pra caralho, né? Vende. Vai continuar fazendo rios de dinheiro, óbvio, Nomura deve estar com jatinho, deve estar com barco, óbvio. Mas tem um cuidado, entendeu? Os jogos são feitos pra... Ele é completo, como a gente falou. São jogos que eles chegam a ser quase atemporais. Você consegue jogar hoje, tranquilamente, um e o dois. Não consigo dizer daqui a 20 anos, mas assim... É a coisa do Mega Man. Mega Man X, por exemplo. É um jogo que você joga até hoje. Eu falei nisso no caso de Mega Man. Você joga até hoje tranquilamente, sem problema algum. E eu acredito que o Kingdom Hearts vai ser assim. O 1, o 2, o Birth by Sleep, né, os melhores, você vai poder jogar eles daqui a 10 anos, tranquilamente, porque a história é boa, sim, funciona, sim, sim. A jogabilidade, a mecânica, ela é redonda, apesar de você ter as limitações do console da época, e não está se desgastando. De 2009 a 2010 pra cá, a gente tá com um jogo de Kingdom Hearts por ano, seja remake, seja um jogo novo, a gente tá sendo um por ano, né? A franquia não se desgastou, tanto que tá todo mundo maluco, porque não sai o 3. Tá todo mundo querendo o 3 logo, entendeu? E eles não vão apressar. É, tá todo mundo há 8 anos esperando o 3, né? Porra, exatamente. Essa temporalidade, eu acho que você percebe a herança Disney aí. Porque, assim, é muito difícil você fazer jogos, entre aspas, muito grandes eternos. É uma mídia que se desgasta muito fácil. É uma magia que a Nintendo tem e que a Disney tem. A Disney fazer tem. Fazer jogos, e filmes, no caso da histórias. Disney, né? Que continuam, histórias que continuam, independente do tempo que passa, assim. É um cuidado, é um carinho, é fazer com vontade, entendeu? Fazer pra ser lembrado, não é fazer pra vender... Call of Duty todo ano, entendeu? Ah, vamos fazer de novo pra vender conta Plus, vender conta Premium, sei lá o que eles vendem. Então, não é isso, entendeu? Uma coisa que você percebe isso é na trilha sonora. A trilha sonora pela mestra Yoko Shimomura, que ela também foi responsável pela trilha sonora de outros jogos bem icônicos, assim. Ela fez a trilha sonora do Parasite Eve, ela fez trilha sonora do Legend of Mana, Super Mario RPG, foi confirmada pra trilha sonora do Final Fantasy XV, que é o antigo Versus 13. Pra esse jogo, ela criou, acho que, uma das faixas mais icônicas de games pra mim é Dearly Beloved. Que a cada jogo, a cada releitura, ela é diferente, coloca os instrumentos, fazem um arranjo diferente, mas aquela melodia inicial, não importa, ela vai te remeter ao jogo imediatamente. Sim. E ela já vai, não só o jogo em si, mas as emoções que aquele jogo traz, que é uma faixa muito emocional. Você vê que ela é muito simplesinha, no Dream Drop Distance, ela já é bem mais elaborada, que você vê que ela mesma passa pelas suas mudanças pra refletir coisas dos jogos. No Birth by Sleep, ela é muito melancólica, mas ainda assim é a mesma música, ela criou uma identidade pro jogo. Eu super concordo, é a música que é tema do meu celular, é uma toque do celular. Eu acho que outra música que eu destaco da Yoko é o tema Mundo do Ursinho Pooh, eu acho bonitinho, simplesmente. Eu vou falar uma coisa, as pessoas têm a tendência de odiar esse mundo, de odiar o Bosque dos 100 Acres, eu amo. Eu também, eu acho o meu mundo preferido do Kingdom Hearts é o 100 Acres. Muito fofo, nossa, é o mundo mais infantilzinho do jogo, mas ele é o conceito de amizade que tem lá, velho, sim, é a mesma coisa que tem no resto, é perfeito. Eu acho os minigames divertidos, eu acho que aquele minigame que você controla toda a galera pra encontrar o Pooh, né, eu acho muito legal, né, que você fala, vamos, aí você para... acho divertido. Vocês estavam falando desse cuidado do jogo, etc, pra não ser vendido. Eu acho que o cuidado existia sim nos primeiros jogos, e depois ele virou um negócio em si, né? Não por culpa do Nomura, mas sim por causa das publishers envolvidas, né? Elas querem mais, elas querem vender. Tem que vender. Sim. Hoje você tem que vender, né? Tipo, hoje você, infelizmente, por mais que você venda bem, você tem que estar competindo com GTA, com Call of Duty, entendeu? Então, pô, eles querem estar naquele nível ali. Eu não quero mais vender, sei lá, 2 milhões de unidades quando eu posso vender 150 milhões de unidades. Sim, sim. Porra. Eu acho que a prova de saturação do Nomura foi o próprio The World Ends With You. Foi um jogo único que ele fez, um jogo fantástico, ele se fecha, acabou, todo mundo pede por um segundo e não, chega. Não vai ter segundo. É o jogo ali e acabou, entendeu? Mas aí ele coloca a pontinha disso no Dream Drop Distance. Não, é, ele aproveita o personagem, mas assim, ele não quer continuar. Embora fãs fala assim, cara, foi um ótimo jogo, quero mais, tá fechado, porra. É, então, exato. É que é tipo o Kingdom Hearts, porra, ele aprendeu a lição dele, vai. Não tem que estender mais, sabe? Ficou esticando, vai ficar criando coisas que não existia antes, tem que explicar de novo. Cada jogo ele tem que explicar uma coisa nova, entendeu? Ah, mas quem morreu não volta mais. Mas, ah, não. Se matou o Heartless e o Nobody reviveu. Certo, Dragon Ball agora? Ah, infelizmente, isso foi um problema. Assim, a série, ela se confundiu. Porque os jogos não saíram em ordem cronológica. Tudo bem, isso não é tanto problema. E pra plataformas diversas. Isso é uma merda, entendeu? Dificultou muito. Então, quer dizer, pra você jogar tudo hoje, você tem que ter um PS2, um DS e um 3DS. Ou o PS3, que você joga o primeiro agora novo, Overture. Mas, assim, ainda tá difícil, sabe? Hoje, você não consegue jogar tudo com uma plataforma só, e provavelmente você nunca vai conseguir. Então assim, continua nessa, você até consegue uma versão meio compilada, mas ainda não é completa, porque você não pode jogar, você só pode ver a CG, aí se você quiser jogar, você vai ter que comprar o DS, depois o 3DS, agora vai ter que comprar o PS4 pra poder jogar, ele pulou o 3 completamente, né, você vai ter que comprar o 4 pra poder jogar o 3. Cara, é complicado, entendeu? Ele poderia ter feito na ordem, né, tipo, PS3, Kingdom Hearts 3. É, então, mas isso aí foi culpa do Final Fantasy, que enrolou demais. Ele não podia estar trabalhando nos dois da forma como ele gostaria. Agora a gente tá contando, a contagem regressiva pra ser logo o Final Fantasy, porque ele vai estar trabalhando só no Kingdom Hearts. Você fala, sai essa porra de Final Fantasy logo, caralho, sai logo. Pra ele poder trabalhar. Porque ele não consegue dar a mesma atenção aos dois jogos. E óbvio que o Kingdom Hearts foi jogado pra frente, né? O que é pior? Tentar correr com os dois e fazer um trabalho bosta nos dois. Ou demorar mais. Não, eu sei. Concordo. Só que assim, no caso dele, enrolou demais já. Tanto com o Versus 13, que virou Final Fantasy XV. Eu perdi as contas de quantas vezes eu escutei rumores de que tinham cancelado. E na boa, dava pra entender de onde os rumores tinham vindo. Mas eu acho que isso é uma coisa muito boa de ele não tentar correr com o Kingdom Hearts 3, por exemplo. Demorou. Mais do que devia? Demorou. Mas entre escolher sair um jogo bosta em um ano ou sair um jogo muito, muito épico em alguns anos. Dez anos. Eu espero. Segundo a teoria que eu vi por aí, e eu quero acreditar com o fundo da minha alma nela, como tá saindo um por ano, 2014 saiu 2.5. Então, teoricamente, 2015 sairia o 3. Eu quero acreditar do fundo do meu coração que tá tão perto. Eu vou acreditar, porque se eu não acreditar, não tenho mais em que me agarrar. Eu vou ter que acreditar nisso. Você tem que acreditar, sei lá. Aí você fica vendo aquele trailer do trem, a loop infinito, que o tio motherfucker até sair. Vamos ser sinceros. Quando saiu o trailer do 3, tá bom que estavam saindo rumores que a E3 ia trazer alguma coisa de Kingdom Hearts, mas que quando aquele trailer saiu, todo mundo teve esperanças renovadas na vida. Teve, vai. Não, tudo bem, foi um negócio de 30 morreu, segundos, Dri. Mas... Você quase morreu. Mano, foi aquela sequência da Square inteira. Foi do Final Fantasy XV e do Kingdom Hearts 3. Nossa, foi épico. Senhora. Foi épico. Foi. Momento historinha aqui. Nessa E3, a gente tava assistindo o dia da conferência da Sony. A gente tava em chamada. Eu não lembro direito quem que tava. Eu tava, o Kiba tava, acho que o Mugi tava. O Seiji tava, eu o acho. O Seiji também, tava. Né? O Seiji tava. Com certeza eu que tava, o Seiji tava. Eu tava. E assim, eu tava com expectativa. Assim, a conferência da Sony tava muito legal. Tava, tinha anunciado umas coisas bacanas, mas tá. Aí começou a da Square, todo mundo naquela expectativa. Mas assim, quando... Mas esperando do Final Fantasy XV, que já tinham saído umas coisas que saí. Quando surgiu o logo de Kingdom Hearts... E começou a musiquinha. Eu comecei a gritar de tal forma. Primeiro, ele começou a mostrar a retrospectiva. Aí eu achei que ele ia falar do 2.5. Eu falei, ah, beleza, vai vir 2.5. Aí tipo, porra, Kingdom Hearts 3. Você fala, caralho! Mentira. Juro pra vocês, eu comecei a chorar. Eu tô falando sério, eu comecei a chorar. Chorou, porque... ela chorou. Foram gritinhos histéricos de fanboy. E ele é melhor dizer, fangirl. Mas pensa assim, gente, eu tô esperando esse jogo desde não sei quando. E quando eles anunciaram, tava comentando aqui, tava comentando com uma galera no Facebook, tava todo mundo numa piração tão grande, que, cara, foi muito legal. Foi legal o anúncio em si, foi legal as reações, porque foi muito bacana ver que muita gente tava com uma expectativa ferrada daquele jogo, tava esperando muito. E quando anunciaram, falaram, vai sair. A gente sabia que ia sair um dia, mas já ter uma coisa concreta, foi muito bacana. E, poxa, eu chorei mesmo, eu deixei aqui mesmo, eu dei gritinho de fangirl mesmo, e foi muito legal. Tá certo. Eu acho que tá certo. O mais bonito disso tudo é você tá naquela expectativa do Kingdom Hearts 3, mas de repente você vê o Sora com uma renderização muito bonita. Nossa, aquilo foi monstruoso. Gráficos espetaculares, sabe? Ainda tá um pouco abaixo das CGs antigas. Mas é que isso aí vai ser o gráfico in-game. E ali é uma tech demo só, né? Não, sim, ainda passa pra aprimoramento e tudo mais. E aí ele pega... Aquela Keyblade é do filho da puta do Anzen, não é? Eu não sei. Eu acho, na minha opinião, é a Keyblade do Terra. Não sei. Não é a do Terra. Não é. Do Terra é diferente. Eu acho que é do Anzen, mas não tenho certeza. O importante é que ele acha a Keyblade na praia, aí ele surfa num monte de Heartless e aí fala em desenvolvimento. Tipo assim, amigo, cara, não tem data pra essa porra. Não tem óbvio data. Não tem assim, data. Em termos práticos, a gente começou e terminou o trailer com o mesmo número de informações que a gente tinha. Mas não sabia nada. Nada. Mas o importante é que a gente sabia que ia sair, cara, e foi sensacional. Saiu um videozinho depois do Sora controlando um navio, etc. Vai ter um trem, que aí você fala, cara, por que que tem um trem? É o trem da expectativa. Ele pode retro... Hype Train. Hype Train, tchutchu, motherfucker. Porra. Tá todo mundo dentro com dele, certeza. Todo mundo. Tá até o Mickey. Todo mundo. É, por isso que o trem é tão grande, o trem do hype, cara. E aí ele tá, tipo, inventando o Titã do Hércules. E você fala, cara, o que tá acontecendo? Não, e foi e isso. E aí acaba. Todo mundo tendo espasmos de doideira com o trailer... E era muito pouca informação, mas só de a gente ter uma ideia que os gráficos in-game são bestas de tão lindos, entendeu? Isso hoje, né? Estavam trabalhando nisso com kit de desenvolvimento básico. Agora que o console saiu, é disso pra cima. Ao infinito e além, como diria o Buzz Lightyear. Só que assim, ao mesmo tempo que tudo isso me deixa muito feliz, me deixa muito preocupada também. Querendo ou não, hype é uma coisa perigosa. Expectativa é uma coisa perigosa pra games. Imagina. Você nem pode se desapontar e dar de cara na lama. Um abraço pra Duke Nukem Forever. Pokémon XY também. Olha aí. Nossa! Porra, falo por mim. Eu não tem como o jogo ser ruim. Não tem como. Sério. Não. É impossível. Não é impossível. Assim, a gente sabe que o jogo não tem como ser ruim. Mas será que ele vai atender toda a expectativa? Vou dar um exemplo recente que pode causar certas desavenças aqui. O Hobbit e a Desolação de Smaug. Tava aquele hype fudido. Os trailers estavam saindo muito bons. O filme tinha sido bem comentado e tudo mais. Fui assistir. O filme é bom, mas é só isso. O filme só é bom. Ele não justificou toda a expectativa, entendeu? E um jogo desse, ele não tem o direito de ser simplesmente bom. Contando todo o frisson que ele gerou, o jogo não tem o direito de ser simplesmente bom. Ele vai ter que superar os antecessores. Isso é um desafio muito grande. Eu acho que nesse caso tem uma pequena diferença que, assim, no caso do Hobbit até, e o Seiji comentou aqui, Homem de Ferro 3, um excelente exemplo de hype, a gente tá trabalhando, infelizmente, com adaptações. Infelizmente, isso é muito comercial ainda. O Kingdom Hearts, ele ainda tem um cara que, apesar do comercial, o coração dele tá ali, que é o Nomura. É o coração de filha da puta, óbvio que é. Mas o coração do cara tá ali, entendeu? Ele não vai deixar aquilo ser ruim. Óbvio, pode ser que a gente tá esperando, tipo, uma coisa inacreditável e a gente não vai receber uma coisa tão boa. Mas, assim, como o Mario falou, ser um jogo ruim é impossível, assim. Não tem como ele fazer ser um jogo ruim. É. Só se ele se esforçar muito, não é o caso. Não, óbvio, a não ser que ele queira fazer um jogo ruim, que é... Óbvio que ele não quer. Mas assim, ele não deve conseguir estragar a franquia. A gente até falou, se ele matar o Mickey vai funcionar. Então, tipo, eu acho que a expectativa, com certeza, é um negócio complicado. O meu exemplo é Pokémon XY. Óbvio, vai ter fanboy me xingando, etc. O jogo foi excelente, nota 9, 10, etc. Só que eu queria ver se tem algum veículo que fosse fazer um review de novo do jogo hoje, entendeu? Tipo, passou o hype, etc. E analisasse os defeitos que aconteceram. Seja pela história, seja pelos bugs encontrados, etc. Eu não acho que tipo, ele seria um jogo excelente, entendeu? Como muita gente colocou. Eu tenho medo que isso pode acontecer com o Kingdom Hearts, sim. Até em função, se você for pensar, Mario, em função dele do metagame competitivo, ele meio que mais atrapalhou algumas coisas do que ajudou. Uhum. A galera que joga profissional mais reclamou dessa nova geração do que festejou as mudanças, entendeu? A parada do Kingdom Hearts 3, diferente que eu acho do Pokémon, é que assim, ele tem o tempo que ele quiser pra fazer isso. Eu acho que mais do que isso, cara, é o trabalho da vida dele, velho. Óbvio, é. Se ele cagar agora, ferrou. É. Ele morre, obviamente. Eu acho assim, ele tem o tempo que ele quiser pra trabalhar. Ele não é um cara que vai correr. Uhum. Ele não vai lançar algo nas coxas de qualquer jeito. Ele vai tomar o tempo que ele achar necessário. Nem que seja em mais 5 anos pra sair esse jogo. Não tem importância. A gente sabe que ele vai tomar esse tempo se for preciso, entendeu? E eu acho realmente que ele vai conseguir, pelo menos fazendo as expectativas, a gente terminar e falar, pô, ok, fechou do jeito que tinha que fechar. Eu, por exemplo, eu tô esperando uma guerra fodida e Hércules pra todo lado. Pode ser que eu não receba isso. Então, óbvio que pode acontecer. Mas olha só, o que que a gente sabe de Kingdom Hearts até agora? Porque, assim, foram abertos vários pontos, mas nenhum foi fechado. E o que a gente espera não é que seja fechado em Kingdom Hearts 3. O que a gente sabe é o Xenoverse, que agora ele tá vivo, uhum, ele voltou. Ele continua com o plano dele de forjar a Keyblade X. X-Blade. Né? Não sei como que a gente pode chamar, que é Keyblade, mas a pronúncia vai ser a mesma. Que é a chave que vai poder abrir o Kingdom Hearts, blá blá blá. Isso provavelmente vai acabar gerando mais uma guerra entre a luz e as trevas. Que são as 13 partes contra as 7 partes, que faz a mitologia, é a organização dos 13, mais os 7 portadores da Keyblade. Fora isso, nada. É isso que a gente sabe. Então, o que possivelmente vai acontecer. O que eu mais quero saber é quem são os 7. Óbvio que o Sora e o Rico estão. A Kairi. A Kairi, será que tá? Pô, eles no final do 3 deles falaram que tem que treinar ela. Tá certo, mas, por exemplo, o Terra... Não é certeza, óbvio. O Terra tá vivo. O Terra tá vivo. Teoricamente. A Aqua e o Ventus também. Então. Se for colocar, tipo, eles não morreram. E tem o Mickey também, entendeu? E o Aqua. Axel, e né? Tem o Axel. Uma teoria que eu vi que o Sora pode não ser um dos 7. Pam, pam, pam. Ia ser uma coisa da hora, hein? Ia ser legal. Que tem a chance de ele ser um dos 13 e não um dos 7. Nossa. O que eu tinha visto, sim, os 13, olha a maluquice, vão ser 13 versões do Xehanort que ele viaja no tempo, filha da puta agora. Ele vai trazer, tipo, 13 versões dele. Nossa, caralho. Uma das teorias. Nossa, caralho. Que aí, tipo, é o mal supremo invocado em 13 tempos diferentes. Para. E tem um cara de algum lugar que ele faz isso, Byakurando, Born, não. Boa referência, hein? Foi bem. E a parada do Sora realmente pode acontecer, porque teoricamente, aquela Keyblade que ele usa é do Rico, porque o Sora nunca recebeu de forma oficial a passagem da Keyblade, né? Ele nunca teve contato com o Ventus. Foi uma coisa tipo meio que do coração, na situação o Rico não podia receber por causa das trevas, então pode ser que o Sora, que não é Keyblade Master, no momento que ele repetiu na prova, vai fazer DP, ele não seja um dos 7. Pode acontecer. Eu acho e pode ser que um dos 7 seja até o Roxas, quem sabe, olha aí. Então, eu acho que o Roxas não é, mas eu acho que faz sentido o Sora não ser. Uhum. Faz sentido o Sora não ser, porque assim, muita gente tá apostando justamente por isso, numa certa corrupção do Sora. Porque a gente viu o caminho inverso, a gente viu o caminho de redenção, tanto do Roxas quanto do Rico, principalmente o caminho de redenção do Rico. Toda a trajetória que o Rico fez, do fundo das trevas até voltar pra luz. Mas o Sora tem tudo pra fazer o caminho inverso, entendeu? Principalmente agora, que ele, se não sendo escolhido um Keyblade Master, ele tá numa posição mais vulnerável do que o Rico, por exemplo, ou que a Kairi. Uhum. Que a Kairi vai ser uma dos 7 da Luz, eu tenho convicção de que vai ser. Tanto tem uma outra teoria que os 7 da Luz são as 7 princesas. Ah, não! Vão lutar, obviamente. Não, pelo amor de Deus. Mas pode ser, o número bate. O número bate. Olha, de boa, tudo é 7 e tudo é 13. Ah, não. Pode ser os 7 anões também, aí fodeu, né? Olha aí, os 7 anões de Keyblade, ia ser maneiro. Eu pagava pra ver o Soneca dormindo e atacando com a Keyblade. A masterização dele é Sleep. a gente não sabe ainda, tipo, o que são 7, o que são os 13. A gente sabe que os 13, provavelmente, são a organização dos 13, ó. Mas tem muita coisa aberta ainda, tá tudo na cabeça do filho da puta. Ainda. Nada dá pra falar que é concreto. Eu acredito que se eles têm alguma intenção de fazer o Sora cair de verdade, seria essa hora. Teoricamente, se você for imaginar a jornada do herói lato sensu durante toda a obra, ele ainda não teve a sua queda. Ele não teve a queda e a redenção, né, que ele teria que ter. Pode ser que nesse 3 ele tenha a queda no modo geral de toda a série e depois a redenção. Tecnicamente, o que aconteceu no 1... Não, minto. O que aconteceu no 1 não foi. No 1 ele tem, dentro do arco do jogo 1, ele tem a queda e a redenção dele. Sim. Que é a morte e a volta do 1. Mas se você for imaginar, durante toda a série, ele como protagonista, ele ainda não teve, né? Ele tá em ascensão. Até agora ele teve, tipo, o pico, que era, sei lá, chegar em Keyblade Master, que não aconteceu. E talvez agora tenha a queda e a redenção, ele chega pra dar o golpe final, sabe, no Mickey. Sim. Simão. Pode acontecer. Eu acredito que, no fim das contas, o Rico vai acabar sendo mais herói do que o Sora. Porque o jogo foi meio que se insinuando em alguns momentos em relação a isso. Que, querendo ou não, o Rico, ele teve... De novo, ele é um personagem mais concreto do que o Sora. Do mesmo jeito que o Roxas, você vê o lado negro dele de um jeito muito claro. A gente não conhece o lado mais sombrio do Sora. Uhum. Existe, a gente sabe que existe. Mas a gente não conhece ele, a gente não sabe exatamente do que o Sora é capaz e como podem usar os poderes do Sora, entendeu? Porque todo mundo quer manipular o Sora de alguma forma, entendeu? Eu acho que o Sora é o Kingdom Hearts. Nossa, olha aí. Nossa, velho, ele é o coração a ser aberto. Ia ser ao mesmo tempo muito frustrante e muito foda, cara. Porque ia ser uma coisa meio Final Fantasy X, quando você descobre o que o Tidus é de verdade, entendeu? Porque aí é nesse momento que você descobre que toda esperança foi pro saco mesmo. Que não tem como salvar o Sora. E pensar nisso me deixa triste. Sabe quem que podia ser um dos sete também? O Pluto. Quem? O Pluto. Porra, ia ser foda. Podia ser, né? Com a Keyblade. É, boca, ele podia ser animal. O mestre da Keyblade também, né? Melhor que Sora. Usar duas, uma pra cada lado, ele sai rodando. Puta, esse maluco. Olha aí, Nomura, só ideia pra você. É, ele, só a Minnie, a Daisy também, né? Por que não? Os esquilinhos lá, né? O Tic-Teco, né? Muito dos jogos, mas além dos jogos, Kingdom Hearts também teve as suas aparições em outras mídias. Em 2007 saiu um TCG, foram lançadas séries de mangás pro primeiro, pro Chain of Memories, pro Days, pro Kingdom Hearts 2. Todos os jogos receberam novels e foram lançados também guias oficiais, ilustrados pela própria Square. Que eu queria ter um desses, deve ser legal. O universo de produtos de Kingdom Hearts, ele é muito lucrativo, né? Só as action figures já... Figures. Só action figure das formas do Sora. É. Na verdade, assim, eu nunca encontrei até então uma action figure que fosse boa de Kingdom Hearts, né? Todas eu achava uma bosta. Você vai na Liberdade, você vê aqueles Soras com derrame cerebral, cara. Ah, que é o feito à mão, sei lá. É. Artesanal. Nossa. Que é o Sora com derrame. Coisa horrível, cara. Aí lançaram a nova linha do Dream Drop Distance e é animal. Eu não comprei ainda, eu vou fazer meu pedido em breve. Seus ricos. Não, aqui que é necessário. É um bem necessário pra minha vida. Exato. Deixa de comer, mas perde a figura de Kingdom Hearts. Ia ser legal se fosse comprar tanta figura que conseguisse montar um cenário de um mundo mesmo. Só precisa de uma figura, o resto é tudo. Pode comprar as action figures da Branca de Neve, olha que bosta. Ah, compra uma Barbie da Branca de Neve, dá na mesma. Se alguém perguntar, você fala que é do Kingdom Hearts. Não. Compra uma Barbie, dá na mesma, é mais barato. Imagina só que bonitinho, brincando de Barbie. Barbie é caro pra cacete. É, nossa, vou brincar de Kingdom Hearts. Eu compro duas Barbies. Puta que eu pariu. Olha, ele, onde tá, a gente tá chegando. Ele demorou pra responder, ele tava considerando a ideia. Tava, certeza que tava. Action figure de Kingdom Hearts, vou comprar umas Barbies. Fechou. Pega a chave de casa, prende na mão dela. Por que não, né? A Branca de Neve virou uma Keyblade Master. Por que agora? Não, porra. Imagina se as sete princesas virassem Keyblade Master junto com a Kairi. Pô, ia ser da hora. É, ia ser que nem no Shrek 2, né? Quando as princesas. Isso, exatamente. Ao som da música do. Para, velho. A gente já falou um pouco do enredo, já falou da mecânica, já falou da música. Devia ter aberto uma zona de spoiler, mas spoiler já correu solto aqui, então. Tá aí no meio, a zona de spoiler. Vamos agora abrir pro pessoal falar um pouco das suas cenas, dos seus personagens, dos mundos favoritos, das experiências com jogos que tiveram e que foram bacanas. A cena é muito difícil escolher uma cena. Eu gosto muito do final do Kingdom Hearts 2. Eu acho que é muito bonito, toda aquela construção. e a sensação de que, na verdade, aquilo obviamente ainda não acabou, e eles, de certa forma, meio que entendem aquilo, sabe? Aquilo, eles já sabem que não vai ser fácil daquele jeito, aí toca a música, aí você chora pra caralho. Aquilo, eu acho que das cenas que me vem agora em mente, eu acho que talvez seja a minha cena favorita. Engraçado que, assim, Kingdom Hearts eu não consigo ter personagens favoritos. Eu gosto de todo esse universo, assim, eu não consigo escolher. Eu não consigo falar, puta, eu gosto do Rico, e é isso, fechou. Não, eu gosto de, tipo, tudo. Porque os personagens, eles são tão bem ligados e as relações deles completam as personalidades e quem eles são. Então, eu acho que é muito injusto eu escolher, tipo, um personagem e falar, olha, é fulano. Mas o fulano só faz sentido quando você tem o outro, que, por sua vez, tem outros dois que não sei o quê. Então... todo o universo, pra mim, é fantástico, assim. Eu não consigo escolher alguma coisa de dentro de Kingdom Hearts e falar, puta, é esse cara. Não, não dá. Mundo favorito, eu ainda gosto muito de tudo do Hércules. Por mais que sejam as partes que sempre são filhas da puta, que são as arenas e puta, mas eu gosto de... A luta com o Cerbero é muito maneira, assim. Puta, é demais. Joguei aquela fase umas 10 vezes, assim. Eu salvava, voltava. Puta, é muito Digo bom, mais, assim. O mundo do Hércules é melhor que tem o Cloud. E no Bird by Sleep ele tem o Zack. É verdade, tem o Cloud, verdade. Não era por isso que eu escolhi, mas puta... É que assim, eu sou fanboy do Hércules, então é foda. Mas, por exemplo, eu gosto mais dele do que o mundo da Mulan, apesar de eu gostar muito da Mulan. Eu gosto de Agrabah. Eu gosto bastante de Agrabah. Porra, quase todo mundo odeia Agrabah. Eu gosto, cara. Agrabah. Eu gosto. Não sei porque a galera tem um ódio com Agrabah. Coitado, a noite na Arábia e o dia também. Tá? A tipo, noite na Arábia. Não! Tá horrível, cara. Mas faz com que a gente se sinta tão bem. Cara, é lindo, é poesia. É uma mentira. O calor não faz você se sentir bem. Faz você querer arrancar os olhos fora. Puta, o mundo do Rei Leão é muito maneiro. Tenho duas palavras só, pra tudo. Cemitério, Keyblade. Foda. Eu achei que as duas palavras iam ser Kingdom Hearts, mas beleza. Um mundo mesmo, assim, pra escolher. Eu acho que de cena seria Cemitério, Keyblade. Aquela cena do Bird by Sleep, a luta. Keyblade pra tudo que é lado, e é muito legal. Agora, de mundo... eu gosto muito de Halloween Town. É maneiro. E eu gosto dele até porque ele aparece em vários jogos. A parada do cemitério de Keyblade é mancada. Você fala, porra, tem tanta aí, dá uma pra mim. Tem tanta sobrando, sem fazer ninguém usando, pô, dá uma pra mim. É uma coisa que a gente não falou, você tinha falado do cemitério de Keyblade, me lembrou que a gente não mencionou o jogo mais recente da série, que é o Kingdom Hearts Key, que é um jogo online, freemium. Que eu não joguei. Eu não joguei porque tá em japonês, desculpa, eu não vou jogar esse negócio em japonês. Que ele se passa justamente na época da Keyblade War. O interessante desse jogo é que ele permite que o jogador crie seu próprio lutador, entendeu? Eu tô querendo saber como eles vão incluir nisso um evento que explique a real Keyblade War e o que aconteceu, entendeu? Por um lado é legal eles explorarem esse tema em um jogo, por outro, explorarem isso num MMO premium pode não ter sido a melhor ideia. Pode dar certo, pode não dar, o jogo é muito recente, é difícil dizer. Mas ia ser legal, ia ser algo tipo o início de Bird by Sleep, né? Caraca, mais um jogo que se encaixa antes de tudo aquilo que a gente achava que era o antes. Meu Deus. Nossa, cara. Termina, né? Eu acho que eles vão encerrar em algum momento o Kingdom Hearts Key justamente com um evento principal que é essa Keyblade War, porque acho que tá todo mundo interessado em saber como ela terminou e por que que aquilo aconteceu. Pode não ter sido o mecanismo mais adequado de jogo que foi escolhido, mas esperar pra ver. Não, eu acho que ainda provavelmente isso aí vai virar remake de alguma coisa de portátil lá na frente, vai vir, sei lá, junto com o Kingdom Hearts 3, vai ser igual do celular, eles não vão deixar só no site, quem não jogou não vai saber, não vai entender porra nenhuma, porque tá em japonês ainda essa bagaça, entendeu? Uhum. Uma hora eu acho que isso aí vai voltar, de alguma forma. Sei lá, hein? Ou lança uma CG, ou seja, no começo do Kingdom Hearts 3, coloca a CG, que você precisa saber. Eu não tenho muito falado de personagens também, mas eu acho que se fosse pra escolher um, eu acho que seria o mesmo que o Mario vai escolher, que é o Ventus. Ventus, porque ele tem duas Keyblades. Duas Keyblades ganham, né, cara? De resto, eu acho que... o resto, pra mim, se resume a... a porradaria com Keyblade e cemitério de Keyblade, que foi uma das melhores coisas que eu já vi, cara. De fato, o Ventus, ele é um dos meus personagens preferidos, né? Não só pela toda a história que ele passou, a trajetória, mas sim porque eu gostava muito do Roxas até ele ter se ferrado absurdamente, assim. E o Ventus traz muita personalidade do Roxas, ele é muito agitado, a forma como ele usa as Keyblades dele, né? Todo o perfil dele, habilidades e etc, tornam dele um dos meus personagens preferidos. Eu odeio o Agrabah, eu acho insuportável, assim como o mundo do Jack Skellington. Que isso? Não! Que isso, cara? Não, Halloween Town, velho! Ah, não, cara. Eu já tô saturado já. Isso apareceu em Kingdom Hearts 3, pelo amor de Deus, velho. Chega, né? Você vai dropar, vai dropar. Chega. Vai dropar Kingdom Hearts. É o meu mundo preferido, eu já falei, é o mundo do Ursinho Poo. Eu acho fantástico. Ele não é necessário pra você passar o jogo, mas é um mundo muito bonito. As músicas são bonitas, os minigames são interessantes e a história dentro dele é legal. Sem mais, eu concordo com tudo que vocês falaram. Meu personagem favorito, como eu já tinha dito antes, é o Rico. Justamente porque o Rick e o Roxas, eles meio que empatam, mas acho que o Rick, a gente tem mais espaço pra se apegar a ele. Dri, ela tem tendências emotivas. Basicamente, eu sei. Todo mundo que gosta do Rico tem essas tendências emotivas. Porque uma franjinha no olho torna o cara mais legal, desculpa. Agora eu vou abordar isso, que é o problema de Kingdom Hearts, assim. Eu não consigo jogar Kingdom Hearts mais no Google com Safe Search desligado. Porque as fujoshis não me deixam achar imagens legais. Porque aquilo é um antro de yaoi inacreditável. Isso é o oposto de um problema. Como você pode dizer que isso também não é legal? Hã? Mas o jogo é yaoi, cara. Quando o Sora reencontra a Kari... Ai, ai, Kari, beleza? Ah, quando encontra o Rico, não, cara. Foda-se, mas eu não quero ver os dois sem camisa correndo na praia, tipo o filme do Rock 4, velho. Rock 4, não, Rock 3. Pô, não quero, velho. Não quero, entendeu? Eu deixo o yaoi pra lá, mas não dá pra você botar Safe Shirt desligado, porque vai ter putaria de vento, vai ter Keyblade pra tudo quanto é buraco. Ah. Cara, você não viu nada. Como eu tava dizendo antes de ser brutalmente interrompida, eu gosto muito do Rico justamente por essa trajetória dele de queda e redenção, que foi uma coisa muito bem abordada no jogo. Você acaba entendendo ele bem. Do mesmo jeito com o Roxas. Como eu tinha dito, o segundo gameplay de Kingdom Hearts 2 é muito mais doloroso que o primeiro, justamente porque você sabe que não importa o que você faça, nada daquilo é real e nada daquilo vai ficar. Querendo ou não, você acaba simpatizando. Meu mundo favorito ainda é Traverse Town, mesmo depois de tanto tempo, acho que... Traverse Town, um charme único. Traverse Town, o legal que é... Eu vou colocar mais uma referência de One Piece. Ah, cara. ele me lembra Long Town, a cidade do começo e do fim, tá exato. Ligado? Tipo, porque tudo cai e culmina em Traverse Town. Tudo, ele, desde a música, o tema de Traverse Town é muito gostoso. É um mundo onde você se sente em casa no jogo. Eu acho isso muito legal. Cenas favoritas, eu tenho certa tendência de gostar das cenas tristes. A cena da morte do Axel em Kingdom Hearts 2, a cena da morte do Shion no Days. Porra. O final do Kingdom Hearts 2, eu acho que foi que me quebrou mais aquele final, foi justamente a Naminé e o Roxas terem aparecido. De uma forma meio triste, eles se perderam, mas eles encontraram o que eles estavam procurando. É, a Naminé cumpriu a promessa dela, de que eles iam se encontrar, que ele podia não reconhecer ela podia não reconhecer ele, mas eles iam se reencontrar. E aquilo aconteceu mesmo, e... É muito final de Angel Beats. Nossa, não me lembro do final de Angel Beats. Pô, é a mesma parada, só que em um universo diferente. Ah, é o Felite também, cara. Kingdom Hearts sabe explorar esse tipo de emoção muito bem, entendeu? E acabam sendo as minhas cenas favoritas, justamente as cenas que me fazem chorar. As expectativas e teorias pra Kingdom Hearts 3 vocês já falaram, mas o que vocês realmente querem ver nesse jogo? Um mundo, um personagem, alguém fazendo alguma coisa, o que vocês querem ver? Eu só peço uma coisa, Light. Eu quero ver o Mickey morrendo. Aí pegou pesado, hein, cara. Olha, eu sei que quando eu falei de você ter o Han Solo e o Indiana Jones era difícil, mas o Mickey morrer é mais, eu acho. Não. Ó, só sei de uma coisa, se não tiver Glide, eu vou ficar chateado, velho. Ficar bolado. O que eu queria nesse jogo era fantasia. Fantasia de ser mais explorado. Porque... Porra, mais? Mais. Por incrível que pareça. Cara, mais. Fantasia é sensacional. Foda-se. Eu quero fantasia nesse filme. Apareceu no 1. Eu tenho quase certeza que aqueles cogumelos do 1 também são uma referência à fantasia, apesar disso não ter sido confirmado. Tem um mundo no Dream Drop Distance baseado, não tem? Tem. Todo mundo odeia. Eu acho muito divertido. Tipo, né, eu acho legal também. Não tem nenhum efeito especial. Só são os notinhas do mundo de fantasia. Quando você pula em um cogumelo, ele solta um barulhinho, entendeu? Quando você bate um monstro, ele faz um outro som que vai ao tom da música, entendeu? Então tudo é muito musical. Tem sequências de história em fantasia que poderiam ser usadas, entendeu? Tanto no Fantasia quanto no Fantasia 2000. Mesmo que seja uma referência pequena, mesmo que seja um summon, mesmo que seja um monstro, mesmo que seja uma coisa pequena, mas pra lembrar que, querendo ou não, fantasia foi uma das grandes, foi uma das primeiras experiências da Disney com grandes saladas de coisas muito diferentes, então seria legal fazer mais uma referenciazinha só pra poder fechar junto. Só pra lembrar aqui, uma coisa que eu quero pra Kingdom Hearts 3, sabe o quê? Zé Carioca. Ah, não. Isso é da hora, cara. Isso é da hora. Você já foi à Bahia? Ele vai falar, o golpe dele leva todo mundo pra Bahia. Se tivesse um mundo baseado em Enrolados, eu ia ficar feliz da vida. Enrolados ou Detona Ralph? Dois que dariam mundos muito legais. Fato, eu acho que Detona Ralph muito mais que Enrolados. Eu não sei se... Detona Ralph deve funcionar talvez no mesmo formato, tipo de Tron. Pega, tipo, sei lá, aquela mesma ideia do mundo de Tron. Sugar Rush até a corrida. É, a corrida. Com certeza. É o Kingdom Hearts e kart, velho. Pronto. Kingdom Hearts kart, porra, é o próximo, né? Antes do 3. O que eu quero é uma guerra gigantesca, assim. Eu quero uma guerra absurda, onde você vai ter, tipo, todos os sumos e personagens lutando contra Heartless. Mas assim, eu quero uma coisa gigante, assim. Eu quero poder summonar os monstros de Final Fantasy VII. Não, eu quero mais personagens de Final Fantasy IX. Eu vivi e não bastou. Eu acho que tinha que aparecer o Zidane. Ah, o Zidane. Com certeza. Eu queria a Kistis do 8. Não sei porquê, mas do 8 eu queria que ela aparecesse mais que todos os outros. A Kistis e Irvine. Sabe o que eu queria? Ó, vou pegar longe de personagem. Acho que eu sei onde Crono você vai. Crono e Serge. Crono e Serge. Eu acho que os dois conseguem aparecer juntos, né? O Crono vai virar e falar, cara, que é essa zoeira que vocês estão fazendo com o tempo aí? Porra, para de zoar o tempo. Que merda. Você já pensou que da hora? Sei lá, você poderia usar o Crono como um summon que parasse o tempo no meio de uma luta. Se não quiser colocar eles num mundo ou alguma parada assim. Uma coisa que parasse o tempo na luta. É que assim, por mais que a gente queira, é muito difícil eles explorarem mais os personagens da Square. Porque tem um acordo, uma forma como eles desenvolveram a história de que os mundos são da Disney, mas eles não interferem uns nos outros. As histórias não são mudadas. Sim, uma história não modifica a outra, com exceção da Maleficent, que interfere em todos. E os personagens de Final Fantasy, eles não interagem muito com os personagens da Disney. Uma das regras impostas foi que não teria um mundo baseado em um mundo de Final Fantasy. Que é um pouco triste. Porque, sei lá, se fizessem um mundo baseado em Spira, por exemplo. Ou se fizessem um mundo de Balamb Garden, do 8. Seria bacana. Mas o estúdio não permite. Ah, mas também eu acho que, sei lá, ia fugir muito do padrão. Mas assim, a gente pensa, de um jogo que foi decidido numa conversa de elevador entre um executivo da Square e um da Disney, que estavam no mesmo prédio por um acaso muito feliz do destino, dá pra gente esperar algumas inovações, talvez até outros personagens de Final Fantasy, talvez algumas referências um pouco maiores, dá pra gente esperar tudo. Ó, o Mug, Vincent Valentine. Vincent Valentine! Cara! Vincent! Sim, chegando, tipo, atirando a mil, velho. Louco! Nossa, podia matar o Sora, né? Foda-se. Eu sou. O jogo agora é Vincent, tá ligado? Agora eu jogo com o Vincent. Ele rouba o jogo agora. Ele rouba aqui e vai embora. É Deus of Serbius 2. Ele junta a Keyblade junto com a shotgun de 3 cantos dele e começa a tirar chaves. No cara, que é maneiro. Mas vocês já imaginaram uma Keyblade baseada nas armas do Vincent? Cara, não tem como isso dar errado. Não, ia ser tipo a garra. Ia ser louco. Ia ser a garra dele, tá ligado? Ah, garra. Mito. É tipo Story. Mito. A garra. Então, encerrando aqui, façam suas considerações finais. Olha, Kingdom Hearts foi um jogo que realmente eu não esperava que ia ser esse bacon todo. Todo mundo falava, Kingdom Hearts. Eu pensava, esse pessoal é muito fanboy dessa merda. E acabo que hoje eu sou um fanboy dessa merda. Olha, tamo aí, junto, entendeu? High five. Olha aí o mundo virando, né? O mundo virando, porque eu quando joguei, como eu falei aqui no cast, eu comecei pelo 358,5. Eu tinha o Play 2 na época que tinha o Kingdom Hearts, mas eu nunca me interessei. Eu falei, nunca que um jogo Disney e Square juntos vai dar uma coisa certa. E deixei pra lá. Nunca fui me interessar. Até ter o DS, aí quem me incentivou foi um pessoal que jogava DS, foi pela própria Nipari, que alguém de lá me falou. Aí. E acabou que eu peguei e joguei o 358,5, né? Quando eu joguei 358,5, eu falei, cara, é legal, mas não entendi porra nenhuma. Eu vou entender essa merda. Fácil, né, cara? Não. Aí eu peguei e joguei o 1, aí eu falei, legal, interessante. Aí depois eu joguei em ordem que eu pensava que era o correto. 1 e 2. Dois, é óbvio. Você jogou uma ordem, cara, nada a ver, cara. Por quê? Eu vou jogar o que passou na agora? Cabeça do filho da puta do Nomura? Depois que eu joguei tudo, eu tive que fazer um entendimento mental, ver lugares, entender essas coisas. E eu ainda tenho um sonho. Eu vou comprar o 1,5 e o 2,5 e o 3. Vou comprar um e vou jogar um e-mail. Um e-mail. Eu vou comprar um e-mail e vou mandar ele pro Nomura pra ele me explicar que porra é essa. Não, eu vou comprar o Kingdom Hearts 1,5 e o 2,5 ou 2,5. Vou jogar tudo em ordem cronológica. Eu tenho esse sonho. E um dia eu vou fazer. Não, e o pior é que os filhos da puta, eles nem pra colocar esse 1,5 e 2,5 na porra da ordem cronológica. Porque o Birth by Sleep vai ser no 2,5, né? Eles não ajudam. Eles não querem ajudar você, eles não são seus amigos. Não querem. Eles não acreditam no poder da amizade, foram. Ao contrário do Sora. Ao contrário do Mugi, que começou pelo 3.8/2, eu comecei pelo 2, Kingdom Hearts 2. Você imagina que, começou obviamente... Começou já se perdendo total. Não, pra mim era tudo novo, tava tudo ok, eu vou aceitando, sabe? Ele vai me jogando as coisas, eu vou aceitando. Tipo, esse seguinte... personagem aqui que é o Roxas, ok. Beleza, vamos ver o que vai rolar. Tá, tem um cara numa cápsula, beleza, vambora, foda-se. Porra, seguinte... agora eu tô jogando o cara que tá dentro da cápsula. É, tipo, vai, vamos, agora tem o Pateta e o Donald, beleza, era isso que eu queria. Mas então, eu comprei o Kingdom Hearts na época, nunca ninguém tinha me indicado, assim. Foi porque ele saiu na revista Dicas e Truques pra PlayStation, de fevereiro, falando, ó, vai sair esse jogo. E, cara, você tem que jogar. Eu li a matéria, li o detonado que eles já tinham feito da versão em japonês e falei, cara, eu preciso desse jogo. Aí eu comprei o 2 japonês. Obviamente, eu não passei, tipo, sei lá, do primeiro dia com o Roxas. Aí saiu o inglês, eu joguei o inglês e falei, cara, eu preciso de mais disso. Eu preciso jogar mais que isso. Aí eu fui atrás dos outros. A Kingdom Hearts é, de longe, a minha segunda franquia favorita de jogos de videogame. Óbvio, tira Pokémon sempre, porque Pokémon eu concluo, tá, tipo, fora, não vale. Mas ela, cara, só perde pra mim pra Zelda porque tem Chains of Memory, sabe? O Zelda você ainda consegue jogar separadamente, é outra experiência, mas assim, o Kingdom Hearts é a minha segunda franquia de jogos favoritos. Acho que é a franquia favorita do meu irmão, ele já mandou isso no e-mail. A gente jogou junto praticamente os dois, assim, cara, é demais, assim, é um jogo fantástico. Desde da ideia da concepção dele até a forma como ele foi criado, você vê o carinho que foi feito, desde a questão gráfica, a questão da jogabilidade, a questão da narrativa, a questão do som, foi tudo feito pra funcionar. Um jogo de videogame tem que seguir isso. Eu acho que, assim, o Kingdom Hearts deveria ser exemplo, como outros jogos são, como é Shadow of Colossus, como são alguns Zeldas, mas um jogo, quando é feito assim, ele deveria ser exemplo. Eu acho que a gente não poderia ter jogos que estão abaixo disso. Então é muito triste quando você joga um jogo desse e você tem que jogar um jogo que é mais ou menos, ele é mal feito, ele foi feito, saiu correndo pra poder vender, pra poder pegar dinheiro, quando você tem uma obra de arte em forma de jogo de videogame, que é o Kingdom Hearts. É confuso, é difícil jogar tudo, tem parte que é chata, é caro, é difícil você conseguir jogar tudo. Eu tenho que jogar o Chains of Memories, que é um porre, a paradinha das cartas, é um saco, mas, cara, é bom, porque a série é muito boa. Tudo em Kingdom Hearts é muito bom, assim. A gente não tem como não recomendar Kingdom Hearts. Eu acho que é uma série que, como eu falei, ela é atemporal, você vai poder jogar daqui a 15 anos tranquilamente, vai ser lembrado como a trilogia, se é que a gente vai chamar de trilogia, por causa que os principais são esses. E, assim, eu quero muito, assim, se eu tinha uma dúvida entre Xbox One e PS4, Kingdom Hearts falou, porra, é isso, é Kingdom Hearts no PS4, velho. Fechou, não preciso. Mas foda-se, eu vou poder jogar as versões no PS4, provavelmente, né? Se sair versão remasterizada, você acha que vai ser pro Xbox One? Ah, é nada. Eu fico triste que não vai ser lançado no Wii U. Entendo as capacidades do console, mas puta que pariu. Gostaria, né, também, mano, que saísse pro Wii U. Eu compraria pro Wii U. Puta, cara, eu quero muito, assim. Eu quero muito Kingdom Hearts 3, que demore mais 5 anos, não tem problema. Eu espero, se for pra sair, o jogo tem que ser, entendeu? Eu espero. Kingdom Hearts, pra mim, ele é o jogo da minha vida, sim. Mais que Pokémon. Pokémon me marcou a minha infância, eu jogo até hoje, etc. Mas Kingdom Hearts tem um quê especial, porque tudo nele faz muito sentido, tudo é muito especial dentro dele, toda a combinação com a Disney é equilibrada, né, etc. Eu sou muito fã da franquia, só que eu não sou fã freak. Eu lembro o que o Sora falou no mundo de Agrabah, etc. Eu não preciso lembrar disso, e também, também não preciso que existem pessoas que tentam falar, meu Deus, eu sou mais fã de Kingdom Hearts do que você, entendeu? Ah, gente, para com isso, né? Pô, é que possessivo. Saco. O cara fala que Kingdom Hearts é a minha série. Eu conheço tudo dela. Não, eu tô de saco cheio disso, cara. Quando eu falo que sou fã de Kingdom Hearts, o pessoal já vem... Ah, mas eu sou mais fã que você, entendeu? Manda, porra, se ferrar. Ah, não existe acontece. Mais fã, menos fã, não importa. Se você jogou um jogo, se você jogou todos, se você jogou todos em todas as versões. Tenho a minha coleção aqui. Eu comecei jogando pelo 1, eu fui jogando na ordem cronológica. Joguei o 2 original, sim, porque... Olha aí, cara. Um eu joguei emprestado. Era original, mas eu joguei emprestado. Depois eu fui e comprei o 2. Depois eu parei, joguei o Chains of Memories pra entender todos os acontecimentos. Depois fui jogando na ordem cronológica, tá? Comprei o PSP por causa do Birth by Sleep. Oh, yeah. E não se arrepende. Não me arrependo. Não vou falar o melhor jogo do portátil, porque eu não joguei outros, né? É um jogo excelente. Pra mim, talvez o melhor da franquia, não sei. Mas é isso. Eu acho que Kingdom Hearts é um jogo que faz muita diferença num universo que as pessoas só estão... pensando em gráficos, em Kratos, em Battlefield, em uma porrada de outros conceitos que se perderam no meio do caminho. Outros que roteiro e penho na jogabilidade fazem toda a diferença. Por que não juntar tudo, né? Qual o problema de juntar tudo? Kingdom Hearts faz isso. Exatamente. Tá aí, tá tudo que você precisa. É jogabilidade, é gráfico, é roteiro, é imersão, é trilha sonora, é tudo, assim, é uma experiência completa. Sim, é uma experiência completíssima. Com certeza. Vocês sabem o quanto eu amo Kingdom Hearts, como o Mario disse, é a minha série da vida em termos de games é Kingdom Hearts. Eu comecei a jogar muito depois da maior parte das pessoas, eu joguei primeiro em 2009, mas desde o começo ele me tocou muito. É uma história muito sensível, é uma história muito bonita, tem aquele quezinho de infância, porque, querendo ou não, as referências que a Disney te traz são muito referências de infância. É uma história densa, uma história profunda, uma história reflexiva. Você ri, você chora, você fica imerso naquela história, você se envolve muito com os personagens porque eles permitem que você se envolva com eles. Do começo ao fim, eles têm momentos inesquecíveis em termos de jogos. É uma série que me marcou muito, como outras séries que eu já comentei no Projeto X. Outra coisa que me fez tornar ela especial é o fato de eu ter conhecido pessoas através de Kingdom Hearts. Na época que eu comecei, eu também comecei a me envolver com a Kingdom Hearts Brasil, a comunidade do Orkut. Assim, era uma putaria. Que no Orkut não era uma putaria? Lá eu encontrei fãs e fiz amigos lá, que são amigos meus até hoje. E quando eu falei, quando eu contei quando anunciaram Kingdom Hearts 3, boa parte das pessoas que estavam comigo nessa comunidade foram as que surtaram comigo quando saiu Kingdom Hearts 3. Então acabou sendo meio que um símbolo de amizade com algumas pessoas. Porque essa série me marcou, mas marcou essas pessoas também da mesma forma. E é um ponto de contato, a gente tem o que dividir. E saber que ela foi tão especial para outras pessoas, que elas sentiram o mesmo que eu, é muito legal. Já falaram de tudo, de trilha sonora, de gráficos, de história, de personagens, de tudo. É uma experiência muito, muito completa, é um jogo muito lindo. Um milhão de aspectos diferentes. O jogo, ele é a síntese do conceito de amizade, né? Exatamente. Então, tipo, não tem como você não gostar. Pode parecer meio bobo, meio trivial, que assim, muitas histórias apelam pro poder da amizade, mas essa é diferente. Sim, a amizade é o plot principal, tem elementos que vocês já viram em outras tantas histórias, mas tem algo que torna diferente, porque você se relaciona, você pensa, por exemplo, no Roxas e nos amiguinhos dele de Traverse Town, no Rainer, no Pence e na Olette, por exemplo. Era uma amizade muito sincera, baseada em coisas muito simples, ou mesmo o Sora, o Rick e a Kairi, a Shion, o Axel e Roxas. Todas as formas de amizade que apareceram foram muito profundas e é muito bonito. Do mesmo jeito que a gente falou há muito tempo atrás no cast de Fullmetal Alchemist, que é um anime pra se ver com irmãos, Kingdom Hearts é um jogo pra se jogar com amigos. Que é pra você se lembrar dos seus amigos, pra você dividir essa experiência com eles, você talvez fazer amigos. Eu fico emocional com Kingdom Hearts, velho, na real. Porra, não tem como, né? É muito especial pra mim. Aproveitar também a deixa, mandar um abração pra galera da Kingdom Hearts Depression. Uma página no Facebook, procurem depois. Se vocês verem postagens aleatórias de alguém chamada Wyvern, sou eu. Graças a vocês que jogaram comigo e graças ao jogo em si, foram bons momentos que o jogo me proporcionou e que as pessoas que jogaram comigo me proporcionaram também. Bem, galera, eu acho que é isso. Foi um cast muito pessoal mesmo, a gente comentou de um jogo, mas comentou também de sentimentos em relação a isso. E agora o momento do jabá do nosso amigo Mário. Ah, claro, Mário, claro, muito obrigado, Mário, pela oportunidade. Além dos jogos da franquia do Encanador, onde podemos encontrar você? Na N-Party. Vocês já foram lá? Você já foi a N-Party? Aí, o Zé Carioca. O que é N-Party? Pra quem nos escuta e não sabe o que é N-Party, Mário. N-Party é um grupo formado por fãs e entusiastas da Nintendo. E nós promovemos diversas atividades que são focadas na empresa. Então, a gente tem um site, matérias, artigos, notícias, vídeos, preview, review, etc., atualizados diariamente. Principalmente, nós fazemos participações em eventos com espaços temáticos da Nintendo para a galera se divertir com jogatinas em multiplayer de 3DS, de Wii U, consoles retrôs. A gente faz campeonatos, etc. E a gente está trazendo uma nova oportunidade agora, que é o N-Party Connect, que é uma rede para jogadores da Nintendo, a galera interagir entre si. Lá a gente traz um ranking online para a galera que participa dos nossos campeonatos. Tem outros recursos, como a possibilidade de você encontrar outras pessoas através do Friend Safari de Pokémon, etc. E estão vindo novas coisas por aí. A gente vai estar presente agora no próximo Anime Dreams, não sei quando que esse cast vai ser lançado. Mas se for lançado antes, não deixe de comparecer ao nosso espaço, tá? Vão ter campeonatos, jogatinos, etc. E a gente vai estar lá pra se divertir. Espero ver vocês lá, hein? Vocês, digo, a galera daqui. Com certeza. A gente sempre vai, a gente sempre tenta aparecer lá. E é isso aí, então. É isso aí, galera. Agradeço ao Mário pela participação. Obrigada, Mário. Agradecemos. Eu que agradeço, vocês deram a oportunidade de falar de Kingdom Hearts um pouco mais, né? Espero não ter falado muito, mas sempre que vocês precisarem, tamo aí. Nunca é demais. E é isso, galera. Obrigado por terem escutado. Beijos pra vocês e até mais. Falou, pessoal. Aê, caixa de entrada! Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Panda. E eu sou o Kiba. E é isso aí, a gente vai ter a leitura de e-mail hoje, né, galera? E avisando, antes de qualquer coisa, nós estamos fazendo um teste hoje, nossa primeira gravação presencial. Já tô dizendo que não é nada legal gravar com o Panda de pijama do meu lado. E vou contar pra vocês um segredo dos bastidores. O Panda tem DVDs de Naruto, tá bem aqui na minha cara. É verdade, eu nem lembrava disso. Mas, e pra quem escuta a gente por outros agregadores, Kiba, qual é o nosso site? www.projetoxpodcast.com.br. Também temos o nosso e-mail de contato, contato@projetoxpodcast.com.br. Se você gosta de usar o Facebook, você pode nos encontrar no facebook.com/projetoxpodcast. Também temos o nosso Twitter, a rede social do Passarinho Azul, @projetoxpodcast. E também tem o nosso grupo no Facebook que esqueceram de colocar, que é o facebook.com/groups/projeto.x.podcast. É isso aí, procura a gente lá, a gente vai estar lá e vai te aceitar. Ou não. Ou não. Não, mentira, a gente aceita todo mundo. Bom, e vamos falar dos nossos parceiros agora, Kiba. O DollarsCast, LegCast, OmegaCast, MiniCloud, o Level 1 Podcast, o TacologiaCast, o Coffee Unlocked, a N-Party, a Club Project, o Coletivo Cult e o Cast Wars. Aê! Ó, se a gente estivesse gravando longe, não dava certo. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during suns. A gente teve algumas novidades agora no site essa semana, né, Kiba? Sim, eu parei de prestar atenção que eu tava vendo aqui o almanaque do rock do Panda, mas... Enfim, desculpa. Essa semana eu lancei uma matéria no site, que é um review, na verdade, né? Uma coluna falando da série de livros do Percy Jackson. É, eu tentei não ser polêmico, mas eu acabei sendo um pouco polêmico. Vai lá, dá uma lida, dá uma comentada. Se quiser me xingar, pode me xingar e a gente conversa depois. É isso aí. Vai lá, comenta. Já teve uma galera comentando, comentários polêmicos, mas vamos lá. Alguns muito polêmicos, outros nem tanto, mas foi divertido. É isso aí, comentem lá. Outro recadinho que a gente tem que dar aqui também, que ainda tá rolando a nossa enquete, nosso questionário lá no site. Quem não foi ainda lá, vota. Vota, porque é muito importante, a gente quer saber o que vocês pensam da gente, isso é muito importante pra nós. Exato, a gente quer se divertir também, ter argumentos para zoar os outros participantes, isso é sempre bom. Como dizia as atendentes de telemarketing, a sua opinião é muito importante para nós. Esteja votando. Eu vou estar respondendo depois que você estiver votando, para que sua resposta esteja significando alguma coisa para os próximos podcasts que estaremos fazendo. Muito obrigado e tenha um bom dia. Agradecemos a sua ligação. Chega de zoeira. Responda a avaliação de atendimento no final. Aperte 1 se você gostou e aperte 9 se você não gostou. É o contrário. Bom, agora então vamos para os nossos e-mails dessa semana, né? Começando aí, Kiba, por favor. Primeiro e-mail é do Black Star, ele falou do podcast semana passada, que foi Sherlock Holmes, e eu vou ler pra vocês. Yo! E ele colocou um emoticonzinho com a mãozinha levantada. Ainda não ouvi o cast de Sherlock Holmes, e por isso não vou falar dele agora. Era sobre Sherlock Holmes, mas não é. É, véi, na boa, as dicas do cast 71 deixaram meu coração acelerado. Quer dizer, ele só falou da dica. Tudo que eu consigo pensar é em Kingdom Hearts. Tô com preguiça de explicar as dicas, mas vou explicar mesmo assim. Céu, porque se não me engano, céu em japonês é Sora, nome do protagonista. Rato é referente ao Mickey. E magia, na verdade, não pensei muito na magia. Apenas acho que é referente às magias do jogo e também porque o jogo se passa no mundo mágico da Disney. Por hora é isso, continuem com o bom trabalho. Bom, quando eu disse magia na hora de decidir as dicas, foi de fato pensando na magia no mundo mágico da Disney. Bom, ele acertou. Ele acertou em cheio, cara. Parabéns. Blackstar. Mas na verdade eu vou te falar que você não foi o único. O Blackstar mandou também um segundo e-mail, a gente vai ler também, porque agora sim é do cast. Agora sim é um e-mail. Agora eu espero. E eu, dessa vez vim para falar do cast, não das dicas. Aê! Desde criança que eu gosto de Sherlock Holmes, e lembro de uma vez quando eu tinha 6 anos, minha professora levou para a escola um saco com várias fantasias para os alunos vestirem. E eu fiz a minha versão do Sherlock Holmes cowboy. Caraca. Parando pra pensar agora, não tava assim tão legal como eu achava na época. Deixando isso de lado, eu não faço ideia de como conheci Sherlock Holmes. Só sei que eu conhecia e achava ele foda. Até hoje só li dois livros, um Estudo em Vermelho e O Vale do Terror. Ambos quando eu tinha 12 anos. Sempre tive preguiça de procurar por outras obras. Atualmente comecei a assistir a série Sherlock apenas porque o Martin Freeman está nela. É isso aí, Martin Freeman para presidente do mundo. Bilbo Baggins. Simplesmente amei a série, adorei a atuação do Benedict Cumberbatch, sempre leio Cockroach. E agora estou desesperado por uma quarta temporada. Gostei muito do cast, me ajudou muito a descobrir um pouco mais sobre o universo de Sherlock Holmes. E quem sabe, num futuro distante, eu deixe a minha preguiça de lado e volte a ler mais. Por hoje é isso e continue com um bom trabalho. PS. Eu me recuso a assistir Elementary, só porque eu não gosto da Lucy Liu. Toma cabeça. Chupa a cabeça. Aliás, deixa eu fazer uma outra curiosidade. O pessoal tá tudo na sala ouvindo a gente. Eu acho, né? Eu espero que estejam, porque a gente não sabe se a gravação tá boa. E ninguém falou nada. E acabamos de ouvir um grito de tá bom. Aê! Muito obrigado, Blackstar, pelo seu e-mail. E continue mandando e-mail para a gente. A gente adora seus e-mails. Continue. E é bom saber que a gente tá... Agregando valor. É isso aí, valeu, Blackstar. Eu vou pro próximo e-mail, que é do Daniel Crisóstomos Fernandes. Olá, pessoal do Projeto X. Sou o Daniel, tenho 29 anos de São Vicente. Tô mandando esse e-mail para duas coisas. Primeiro, alguém da equipe do site vai pra Campus Party? Então, vontade a gente tem, mas tipo, o que pega mesmo, eu acho que é tempo pra maioria. E preço. Mesmo pra ir pra área Expo, né, que é aberta ao público, por exemplo, eu mesmo, eu trabalho até tarde, geralmente, então eu dificilmente conseguiria ir. Mas vamos ver, quem sabe, vamos ver com o resto da galera, quem sabe alguém vá, de repente, pra... Quem sabe no final de semana, tal. A gente ainda não conseguiu se programar pra tentar ir um ano na Campus Party. Quem sabe mais pra frente a gente não aparece em uma Campus Party aí. Quem sabe. Aí ele continua. Se forem quais dias, poderiam aproveitar o evento e organizar um encontro com os ouvintes na área Expo, que é aberta pra quem não conseguiu comprar a entrada. Então, quem sabe, vamos conversar com a galera e quem sabe eles não decidem, de repente, passar lá. Eu posso tentar também, não posso prometer, mas tem bastante gente aqui, tem o Mug que invariavelmente não faz nada, mas... que não faz nada. Ele poderia ir todos os dias se ele quisesse, e não. Também poderia comprar entrada depois que já encerrou, porque ele tem dinheiro pra isso. Não, brincadeira, o Mug trabalha também, mas enfim. Mas ele é rico. E segundo, com relação às dicas, acho que o aguardado podcast Kingdom Hearts. Primeira dica, Cell. O nome do protagonista do jogo, Sora, é derivado da palavra Cell em japonês, correto? Segunda dica, Rato. O Mickey, o rato mais famoso do mundo, faz parte da história do jogo. Que nojo, né? O personagem mais famoso do mundo. É um rato, né, cara? Mas fazer o quê? Vai entender a cabeça do Walt Disney. É. Terceira dica, magia. No jogo você passa por vários mundos mágicos, além de utilizar a magia no jogo. Faz sentido. Falando em Walt Disney... Lá vem. Lá vem merda. Vou com outra curiosidade. Tem um casal aqui no Projeto X Podcast que o filho deles vai se chamar Walt Disney. Walt Disney, com certeza. Walt Disney, que vem derivado de Walt Disney. Eu tô lutando pra isso. Walt Disney, O Panda já revelou quem é, né? Bom... Espero não ter viajado muito nas dicas. Forte abraço e até a próxima. Não, cara, você foi assertivo e sucinto. Foi exatamente isso. Eu lembro quando eu postei a imagem lá no Facebook do Kaminsum, a galera começou a chorar, cara. É uma loucura. Não sei o que acontece nesse Kingdom Hearts que todo mundo ama isso. Cara, eu espero que vocês tenham gostado, assim, muito do cast, porque eu tô chateado que eu comprei o remix já faz 3 dias e ainda não consegui jogar. Faz 3 dias que eu não volto pra casa. Caraca. Bom, mas é isso. Então, valeu, Daniel. Valeu, Daniel. Muito obrigado e continue mandando e-mail para o Projeto X Podcast. A gente gosta do teu feedback. É isso aí. O próximo e-mail é do Zurita. E aí, galera do Projeto X Podcast, my name is Roberto, got your memories, eu não falo inglês. Vou partir logo para o que interessa, o próximo podcast é sobre KH. Falou, KH? KH. KH. Kingdom Hearts. Não, não, sério, queria falar isso porque logo estou muito empolgado. Céu, bem, essa é aquela dica de japonês. Sora, o nome do personagem principal, significa céu em japonês. Corrija-me se estiver errado, você está certo. Rato, por causa do grande rei rato que aparece para te salvar quando você morre, para o Shaolin, que também é chamado de Mickey. Mickey! Não, pessoal! E um dos piores reis da história dos games, mas releva porque ele é o Mickey. E dizem que ela é famosa em outras mídias. A magia está se referindo às mágicas aventuras, porque essa turminha do barulho tem no universo desse maravilhoso game que se chama Kingdom Hearts. Bem, agora que eu já estou mais calmo, vou falar sobre o cast 70 de Sherlock Holmes. Cara, me sinto até um pouco mal, porque a minha empolgação pelo próximo podcast encobriu esse maravilhoso podcast, que na minha opinião foi um dos melhores de todos. Caraca. O cast está muito engraçado e informativo, fala de Sherlock Holmes. Cara, já é Sherlock Holmes, ainda não li os livros. Tem algumas coletâneas de contos que não, mas quero ler pela ordem. Ou seja, estou com o estudo em vermelho, vejo as duas séries de televisão, Elementary e Sherlock. Tenho um carinho imenso por Elementary, é por isso que me dói dizer que Sherlock é muito melhor em tudo. E só não é uma série perfeita porque tem muitos episódios, o que entendo que é impossível fazer uma série de 24 episódios nesses moldes, mas pelo menos 6 ia ser muito bom. Bom, é isso, parabéns pelo casting incrível e altas expectativas para o próximo. Se eu estiver errado, eu vou ficar muito bolado e constrangido. Falou e Dance Water Dance. Ah, e tem uma observação. Essa, uma menção ao rosa, as duas últimas músicas do CE da banda Green, Kiseki, do Dorama Rookies, que é muito bom. E é muito bom mesmo. E aí é um Gaku, que é extremamente bizarro e eu acho que todo mundo tem que perder uns minutos da sua vida para ver o vídeo dessa música, cara, e ficar um pouco perturbado. Cara. É do Negão Kawaii. Negão Kawaii, é. É Negão Kawaii. Cara, é que... Não, que loucura. Assim, a gente vai fazer esse favor pros ouvintes e colocar esse já vídeo na postagem. Vídeo, já tem o um vídeo que postaram no comentário do outro podcast. Ah, não tem problema, a gente posta na postagem de novo. Porque merece, cara. Ah, é. Muito obrigado, Zurita, e continue mandando e-mails para o Projeto X. Valeu, Roberto. Eu vou para o próximo e-mail, que é do Diogo Rikyu Miyazaki. Miyazaki faz tempo, hein? É. Olá a todos do PXP. Aqui é o Miyazaki, faz muito tempo que eu não apareço na caixa de entrada. Bom, isso se deve à faculdade que tomou meu tempo, mas alguns livros que eu estou lendo recentemente. Acho que o último podcast que eu ouvi foi de Harry Potter. Caraca, faz tempo, hein? Peço desculpa por isso e daqui em diante prometo enviar e-mails com mais frequências. Por favor. Eu vou cobrar. Sobre Sherlock Holmes, eu apenas li alguns livros sobre o detetive e nada mais. Não assisti a filmes, seriados, etc. Porém, pelo pouco que eu li, tenho direito a ter minha opinião sobre o detetive. Claro, sempre. Os livros que li foram Estudo em Vermelho, a coletânea As Aventuras de Sherlock Holmes e, por último, O Conde Baskerville. Gostei bastante de Sherlock e toda a sua personalidade bastante peculiar e fascinante. Não achei a narração de Watson chata e cansativa e os livros são bem dinâmicos e rápidos de se ler. Mas o meu problema é com Doyle. E sua mania de ocultar informações durante os casos. Isso acaba me desanimando um pouco ao ler os livros, já que não importa quanto eu pense e elabore teorias sobre o caso, o autor só vai entregar o jogo apenas quando Sherlock resolver o caso. Apesar de não ser um fã e dos meus problemas com a obra, gosto de ler Sherlock Holmes e sempre que tenho uma chance de ler algum dos livros, eu aproveito ela. Bom, só pra acabar, meu chute para o próximo podcast é Kingdom Hearts. Se não, é sobre Walt Disney. E por último, se nada tiver certo, chuto Hayao Miyazaki. Você acertou de primeira, então as outras a gente ignora. A gente ignora. Não. Hayao Miyazaki, quem sabe? Quem Walt Disney, quem sabe? Quem sabe? Não, disso a gente não fez, a gente fez Pixar, né? Já. Mas quem sabe? Espera aí. Não vou dar spoiler, mas esperem. Esperem. Um grande abraço a todos vocês e até mais. É isso aí, ele acertou a dica, mandou um e-mail bem elaborado e valeu, Miyazaki. Continue mandando seus e-mails, a gente gosta de ler. O próximo e-mail é do Matheus Murozaki. Não, é Miyazaki, é Murozaki. Murozaki. Olá, pessoal do Projeto Six Podcast. Meu nome é Matheus de Carvalho, aka Trionaut, 16 anos, São Paulo. Sherlock é o personagem mais icônico da cultura pop, ponto. É impressionante como o personagem consegue passar pelas gerações sempre se inovando de maneiras boas ou ruins. Li apenas alguns dos livros clássicos, mas vi grande parte dos filmes. Os meus favoritos sendo O Enigma da Pirâmide, de 85, Assassinato por Decreto, de 79. Aliás, Christopher Plummer no cinema meu Sherlock favorito. Uma pequena curiosidade, o primeiro filme protagonizado por Sherlock é de 1900. Caraca. E chamado de Sherlock Holmes Bethel. Seu intérprete é desconhecido até hoje. O Trionaut tem 16 anos, mas ele tem cara, uma alma... Cara, você sabe o Trionaut... Assim, Trionaut... Cara, eu acho que você é filho do Sage. Reza a lenda aqui que você tem 16 vezes 7, velho. Isso é outra coisa que eu adoro no personagem. Não há como errar quando ele se faz um Sherlock. Até o detetive Tony Stark de cartola do Robert Downey Jr. tem suas características compartilhadas com o original. Eu não acho ruim o Downey Jr. Não é ruim, é muito bom. É, mas continuo na ideia de que Sherlock Holmes definitivo é Benedict Cumberbatch. É, a maneira como a série retrata o porquê não autismo social do personagem, com seu humor sarcástico e suas paranoias, é impressionante. Isso, claro, aliado à grande atuação do Benedict, um dos melhores atores a despontar nos últimos anos, tornam o Sherlock dele inesquecível. E uma coisa que não pode deixar de notar, o nome do criador de Sherlock é Arthur Conan Doyle. Não seria isso uma referência usada no nome de Sherlock Holmes japonês, o grande Detetive Conan? É, só lembrando, a gente até falou um pouquinho de Detetive Conan, mas como o tempo tava mega estourado no podcast, a gente teve que não colocar algumas informações, mas a gente comentou do Conan sim. É, a gente até citou que era uma referência, mas a gente não acabou não indo pro cast. É. Ficou na edição. O Seiji ama o Detetive Conan e o Feta tem um mousepad dele. Muito legal, por sinal. Eu descobri hoje, porque hoje a gente tá tudo reunido aqui, tá uma festa louca. E a gente descobriu. Mas tem a ver. É, quanto ao próximo podcast, chuto Kingdom Hearts. É, em japonês, Sora é o nome do protagonista e Rato Mickey. Ah, todo mundo sabe. Magia, por óbvio, é. Além da dica extra que será um podcast cheio de fanboyismo, é. Cara, eu tava na gravação, foi pesado, foi pesado. Grande abraço, ansioso pelo próximo podcast. Muito obrigado, Matheus Murasaki, continue mandando e-mails para o projeto Fizz. Muito obrigado. E vamos pro próximo e-mail, que é do Pedro da Silva, Pitangui, Minas Gerais, 16 anos. Yo, pessoal do PXT, tudo bem? Eu vou bem, obrigado. Gostei bastante do cast Sherlock Holmes, aí me bateu uma dúvida. Seria Detetive Conan uma paródia, homenagem ao gênio Sherlock Holmes? Fiquei encucado com isso no cast inteiro. É, então, a gente já explicou, a gente cortou essa parte na edição, mas é, tem relação sim. Eu tenho quase certeza que existe uma inspiração forte, porque é óbvio, não precisa falar mais nada. É. Até por conta do nome do personagem e do autor, né? Exatamente. E meu chutaço para o próximo cast, Coca-Cola. Polêmicas dela e de outros refrigerantes, bebidas, alimentos em geral, passei longe, né? Passou um pouco longe. Tudo bem, rato, eu entendo. Mas onde fica a magia e o céu? Não, o céu também, o céu e a magia eu entendo, pô. Coca-Cola é uma bebida mágica que te leva ao céu, cara. O céu é o limite para a Coca-Cola. Exato. Como empresa. E é uma bebida mágica que te leva ao paraíso. Mas enfim, você passou longe, cara. Um abraço a todos da estátua. Um abraço, Pedro. Muito obrigado, Pedro. Continue mandando e-mails para o Projeto Fizz Podcast. E agora nós vamos mandar os abraços para a galera que comentou no podcast da semana. Então, um abraço pro Rafael Taira, pro Golimar, que ele mandou saudades do Mug. É, o Mug, dá atenção pro Golimar. Dá atenção pro Golimar, cara. Coitado, velho, é seu fã, velho. É um fãzaço. É legal. Desculpa, Golimar, o Mug ele tá um pouco tímido. Mas ele vai responder o seu comentário. Um abraço pro Daniel também, que também comentou lá, e pra Luísa Mota. É isso aí, muito obrigado, galera. Continue comentando. Se você quer receber um abraço, comente lá no nosso podcast. Faça isso. É isso aí, a gente lê todos os comentários e às vezes a gente responde também. Então vamos pras dicas agora, né, Kiba? Sim, sim, sim. As dicas da semana anterior, como a galera falou muito, foram Céu, Rato e Magia, que tinha tudo a ver com Kingdom Hearts. A gente já falou 800 vezes, não vamos falar de novo. E vamos pra dica da próxima semana. É isso aí. A galera, todo mundo acertou, eu acho. Todo mundo que me viu em meio acertou. Só o da Coca-Cola. É, tirando o Pedro da Silva. Sempre tem um que erra, mas enfim. Então vamos pras próximas dicas, pras dicas do podcast da semana que vem. Que por são? Por favor. Janela, Passarinho e Maçã. Olha só. Olha só, o que será? Eu acho que esse cast vai ser um cast muito anônimo. Vai ser muito anônimo. Então é isso, galera. Mandem e-mail com seus chutes, com suas dicas, um e-mail se vocês gostaram do podcast de hoje. E a gente vai ficando por aqui. Nos deem sua opinião, é sempre importante. A gente gosta de saber o que vocês pensam também. O que vocês pensam ajudam a gente a decidir o que a gente vai fazer no futuro. Sua ligação é muito importante para nós. Digite 1 se você gostou dessa leitura de e-mails. É 1 para muito satisfeito e 0 para pouco satisfeito. É isso aí, a gente fica por aqui. Falou, galera. Falou, tchau, tchau, galera. E o tema dessa semana é um tema histórico. Sim, é um tema histórico, um tema que foi pedido por muitas... Puta que pariu! Aê! Um tema que foi pedido por... tema pedindo pra olhar até cachorros. Cachorro, cara, eu odeio meus cachorros. Isso vai pra eles. É, como a gente já falou na NPARI, a Kairi é só o par de peitos motivador pra criar toda essa rincha entre o Rika e o Sora. Né? O famoso plot. Famoso plot. Só falar um pouco. Par de peitos pequenos. Não é legal. Não é legal. Ainda, Mug, ainda. Ainda. Calma. Segura esse sentimento. No 3 ela vai vir que vai, né? Eu sei. Ele surge quando alguém precisa, né? Não tem uma parada assim, que ele aparece quando alguém tá precisando dele? Ah, eu acho que isso é só precisa do Harry Potter, eu acho. Mas eu vi isso em algum lugar, desculpa, mas... Eu aceito eles lançarem depois, tipo, videobook, tá ligado? Tipo, videobook. Videobook, um livro visual. Isso é um filme. É um vulgo filme. É tipo um caralho. Filme. Puta que pariu, Mug. Isso ia ser genial há, sei lá, 250 anos atrás, esse conceito. Nossa, como você se sentiu quando você descobriu a roda? Só pra saber. Imagina, o Mug agora, imagina se você, ele chega aqui, imagina se você pegar um livro e transformar ele em imagens. Que foda ia ser. Caralho. Ai, isso é bullying, mas enfim, continua.